JCast. Olá. Oi, gente. Johan. Oi, eu tenho que falar primeiro sempre? Os dois, tem que falar, né? Pra poder dizer quem não, é quem. Não, eu sempre espero o Lovendel falar primeiro, né? Não tem a ordem. Lovendel. Eu quis deixar você falar primeiro hoje, dá certo? Ah, pronto, virou a nova tendência da apresentação. My woman put my black ass out in the cold. I said, baby, why are you leaving? She said, I love Dungeon Cold. Well, I waited through water and I waited through mud till I come to this place they call the Bucket of Blood. You know that bartender gave me a dirty look and a dirty glass. I said, say, motherfucker, do you know who I am? He said, hell no, nigga, I don't give a goddamn. Hoje, em especial, eu não tô muito proativo. Hoje, em especial, que significa que você tá completamente parado, né? Estático. Eu tô inútil hoje, pra variar. Tripaque do Chaves. É. Falar nisso, ontem o Roberto Gomes Bolanhos fez uma Twitchcam, cara. E eu vi que ele tava fazendo, mas lembre. Perdi, droga. Tava assim, foi histórico o negócio. Primeiro Twitchcam, desde que ele chorou na Twitchcam. Nossa, por quê? Ele, não sei, de emoção de estar falando com os fãs e tal. Ele, porra, deve ter sido mágico isso, cara. E, porra, eu perdi, velho. Eu tava onde? Eu tava, sei lá, onde que eu tava, entendeu? Sério. Eu vi o filme da... O filme do Woody Allen, né? Meia Noite em Paris, com a Carla Bruni. Eu acho que cortaram no meio, cara. Porque, de repente, o filme tá indo muito bem. De repente, começa a subir as referências, assim. Acaba o filme? É, acaba. Eu acho que cortaram. Como assim, gente? Eu acho que o final deve terminar em sexo, explícito. Eles censuraram, sei lá. Não pode acabar daquele jeito, sabe? Não é possível. Para de comer. Calma, tô com fome. Mas assim... Então, fala do Harry Potter aí. Eu nem vi ainda. Tu não viu? Nem vi. Cara, esse cara não vai mais ao cinema, cara. Ele não viu até hoje. Ele não viu Piratas do Caribe. Ele não viu outras. Forma. Não vi nada disso. O cinema aqui é caro, de longe. Blockbusters verão, ele não viu. Eu não tenho mais companhia, eu só ia no cinema com você, live. Cadê? Agora não tem mais você na minha vida. Chama a Dri pra ir com você, pô, não quer, não gosta de visão. Ah, mas ele tem que ficar gastando dinheiro, e pança. Não. Não tem você na minha vida, você tem muita falta de você, live, jogo. Não queria falar disso no ar e tal, porque eu vou começar a chorar, mas... Tá awkward, tô tentando mudar de assunto. Harry Potter... Tá com uma vozinha de... Pra eu não começar falando no filme, pagando muito pau, porque vão dizer que eu sou fanboy, né? Então eu vou começar com uma crítica negativa ao filme. O 3D desse filme é um dos mais inúteis que eu já vi em toda a minha vida. É inútil, é assim, você não percebe, porque é convertido, né? Só que dos outros filmes convertidos que eu já vi, entendeu? Nenhum, o 3D foi tão imperceptível como nesse filme, entendeu? É impressionante como você não percebe o 3D em hora nenhuma. Como assim, não tem? Não percebe. A única coisa que tá em 3D em relevo é a legenda, velho. É, sim. Coisa, eu acho... É só pra escolher seu filme, então. Não, então deixa eu falar, tipo assim, porque eu achei estranho que o Cinemark não passou cópias 3D desse filme aqui em Santos. Eu não sei se foi em Santos ou foi no estado de São Paulo, eu não sei. Eu sei que aqui não tinha no Cinemark, eu só vou assistir no Cinemark o filme, porque os outros cinemas que estão aqui, que tem aqui, são horrorosos. Aí eu li uma crítica lá do Omelete, lá falando que, nossa, esse é o melhor 3D desde Avatar e não sei o que lá. É, aí eu, beleza, né, eu vou ver em 3D de novo. Aí eu fui ver de novo, fui ver em 3D. Cara, primeiro que em 3D você não enxerga o filme. O filme é escuro, com aquela porra daquele óculos escuro do 3D. Eu saí de lá cego, cara, porque eu espremi tanto meus olhos que eu não consegui ver nada. Bom, deu até dor de cabeça, horroroso. O Johan é um pouco mais dramático do que eu. Eu não digo que eu fiquei cego, mas realmente o 3D, ele, você só percebe um efeitinho de nada ou outro em alguns, tipo, na hora que aparece o dragão lá no banco e tal, na hora, assim, no final também você percebe alguma coisa, mas no geral, assim, é imperceptível. E realmente, como o filme é muito sombrio, né, as cenas, assim, na floresta, as cenas à noite, as cenas da batalha, o filme todo gira em torno da batalha final em Hogwarts, e justamente você não pode, infelizmente, apreciar tão bem a batalha, ver todos os detalhes, as cenas, quando a câmera dá aquela panorâmica no castelo e você vê toda aquela luta acontecendo pra todos os lados, você perde muito detalhe, porque tá escuro demais, entendeu? Então... Tanto que eu vi primeiro em 2D, E depois eu vi em 3D com outros amigos meus. E aí, tipo, eu tinha que explicar algumas cenas. Que o cara não conseguia enxergar. É, então, ele, tipo, tem uma parte assim que os comensais estão num penhasco. Isso. E no 3D você não enxerga, você não sabe o que é. Você só vê uma massa se mexendo. Nossa. Aí o cara do meu lado, porra, que porra é essa? Eu falei, ah, são os comensais da morte. É que eles estão todos de preto de noite. Então você não vai ver ele. Uhum. No 3D, no óculos 3D. A câmera vem sobrevoando eles assim, num ângulo meio bizarro, né? Ela dá uma volta no ar, vai descendo e se aproxima. Aí eles se abrem, sai o Voldemort no meio, seguido, ladeado pelos asséculos dele, enfim. Só que até esse momento, você começa a ver uma massa abstrata se contorcendo na tela, entendeu? E você não sabe se é uma sequência de sonho, se é, sei lá, uma nuvem. Você não sabe o que é aquilo. Só na hora que aproxima que você vê, não, gente, peraí, isso é gente, peraí. Tem cabeça. Nossa. São pessoas, peraí, mas quem? Aí você vê o Voldemort no meio. Ah, beleza, vamos começar. Não, o legal é Johan indo na onda de crítica da Omelete, né? Omelete é só você pagar que a gente tá falando bem. Ah, é que assim, às vezes eu pego, tipo assim, eu peguei e fui ver, eu queria saber do 3D. Aí eu digitei no Google, a primeira crítica que apareceu falando do 3D do filme foi deles. Aí eu peguei, olhei e falei, bom, ok, os caras falaram que o 3D tá bom. Eu falei, eu vou lá ver de novo, né? Porque eu tinha visto em 2D, aí me falaram que o 3D era tão bom, eu fui lá ver. Só que realmente, cara, não serve. Eu, se eu tivesse visto só o filme em 3D, eu teria perdido o filme. Assim, eu infelizmente... Realmente... Não, eu já vi duas vezes também, mas infelizmente eu tive que ver as duas vezes em 3D, porque aqui na cidade, no cinema bom que tem aqui, é sessão legendada, só tem 3D. Então, tem sessão legendada 2D, mas no outro cinema porcaria, e eu não vou estragar minha experiência. Eu prefiro não enxergar algumas coisas do que ver o filme inteiro com som ruim, e com a cadeira rasgada, enfim, e com a tela pequena, enfim. Mas aí que tá, eu acho que o que acontece, na verdade, é que isso é um problema dos cinemas daqui que não estão preparados pra exibir o 3D corretamente. Porque você tinha que ter um outro tipo de iluminação, um outro tipo de projetor que fosse mais brilhante, porque o contraste da tela, olha, ele é igual do filme normal pro 3D. Então, olha, quando você põe o óculos, fica mais escuro. Olha, eu vou te dizer que, de uma certa forma, esse problema da escuridão, eu acho que isso é um defeito inerente ao 3D, porque... É, isso rola até lá fora, já vi gringo comentando isso. É, então, constantemente a gente vê, vira e mexe filmes, inclusive, que não são convertidos, que são 3D real, o povo comentando que, o filme poderia ter sido um pouco mais claro aqui e ali, não sei o quê, entendeu? Então, mas aí que tá, mas aí, às vezes, por exemplo, os caras estão usando a tecnologia de ponta, só que assim como tem os cinemas velhos aqui, vão ter os cinemas velhos lá fora. Sim. Então os caras não têm os projetores corretos, porque essa porra deve ser caro pra caramba, né? Imagina, um projetor desse deve ser um absurdo. Porque você tem que ter uma claridade maior, porque você tá usando um óculos escuro dentro de uma sala escura pra ver um filme escuro. Então você tem que ter uma claridade maior, sei lá. Eu não sei até que ponto isso é defeito da produção do filme, ou então até que ponto isso é uma falha da tecnologia, né? Eu sei que pra mim, eu acho, por exemplo, que em 3D, esse 3D não vai longe. Vai ser igual o 3D do óculos azul e vermelho. Eu acho assim que... Já tá caindo o rendimento, né? O pessoal já tá assistindo menos. Isso é engraçado. Quando sai na internet as bilheterias dos filmes, né? A maior parte dos filmes tá ganhando o maior rendimento mesmo das salas em 2D, né? A arrecadação de bilheteria tá vindo menos. Salas em 3D, Harry Potter foi uma exceção. O que é uma pena, porque muita gente... E isso que eu acho chato. Porque o 3D, quando é bem utilizado, né, no filme certo, do jeito certo, ele agrega valor e é uma experiência bem divertida. Então, muita gente, às vezes, nunca viu um filme em 3D e escolhe o primeiro pra ser Harry Potter, por exemplo, entendeu? Vai sair, desculpa, hiper decepcionado. Nossa, 3D é isso? Nunca mais vou assistir. Isso acaba gerando uma propaganda negativa até pro meio, né? Então, daqui a pouco vai morrer, não porque a tecnologia é inútil, mas porque o cinema não tá sabendo usar, né? O que é uma coisa... Não, mas isso foi igual naquela época, entendeu? Porque naquela época você não tinha a possibilidade de ter aqueles óculos que eram melhores, aí você usava um material de baixa qualidade, e a gravação já não era boa, tinham poucas câmeras, e morreu também por causa disso. Se você não consegue entregar o produto do jeito que ele é pro consumidor, esquece, cara, não adianta. Eu sou assim. Tipo, a mesma coisa que... Sabe onde eu vi isso? Tipo, o sonho de valsa, tá ligado? Tipo, os caras vendiam um bombom que ficava murcho, e eles perdiam venda por causa disso, por causa da embalagem. Aí os caras levaram 30 anos pra fazer uma embalagem a vácuo pro bombom, entendeu? Tipo, porra, como assim, né? Tipo, quem tá fazendo isso, né? Não, mas assim, agora seria muito útil pra esse filme, aqui no meu caso, ter aqueles óculos que você me mostrou. Foi você que me mostrou, né, Yor? É, fui eu. 3D ao contrário, já viu isso, Dá? É um óculos. Não, como é que é isso? Você coloca no filme em 3D e ele conserta o filme pra você. Ele faz o contrário do óculos em 3D. Você põe o óculos e ele vira 2D. O filme fazer... 3D. Ah, saquei. Entendeu? Ele pega, ele vai pegar, só focar em um lado, né? Porque o 3D 3D são só, é sobreposição, né? Aham. Uhum. Vai focar só um lado pra você, e aí você vai assistir em 2D normal. E o filme vai ficar claro? Não, é o mesmo material. Ah, tá. O mesmo vidro lá. Então não interessa, pô. Vai ficar claro, não faz diferença. O meu irmão falou, não sei se é verdade, que se você assistir tapando um dos olhos, o filme volta ao normal. Não sei. Nunca testei. Eu acho que eu me sentiria muito idiota. É normal, né? Não, ele volta assim, porque isso é só um truque. É verdade, né? A tela não tá, ela não tá em 3D de verdade, né? É, isso é só um truque pra enganar o seu cérebro. Então, se você tapar, você nunca fez isso no cinema? Nunca fiz. De tapar um olho? Ah, tá. A tia da Dri só enxerga de um olho e não consegue ver. Tá vendo? O filme é muito legal, fechou com chave de ouro a série mesmo. Eu tenho a sorte de, como eu tenho uma memória muito ruim, tudo que eu leio, assisto, tudo que eu consumo, né? 2 meses depois eu já não lembro de porra nenhuma, né? Como eu já falei, eu sei dizer pra você se é bom, se é ruim, sei apontar os meus momentos favoritos, os meus momentos menos favoritos, mas eu não lembro exatamente cada detalhe. Eu acho que eu assisto, consumo tanta coisa que eu acho que é meio impossível pra mim. Então, eu acabo ganhando um distanciamento legal na hora de ver o filme no cinema, não fico comparando com o livro na minha cabeça, entendeu? Então, eu realmente não faço a menor ideia se ele cortou, eles escolheram não adaptar partes que seriam legais se ele tivesse escolhido. Enfim, eu não posso julgar com relação a isso. O que é bem legal, porque aí eu vejo o filme como filme. E o filme como filme é um ótimo filme. Então, eu assisti com um nó na garganta a sessão inteira e é muito, muito emocionante assim o filme inteiro e, enfim, vale a pena. Foi legal. Deu tristeza quando acabou. Você gostou do final do epílogo? É epílogo, né? Eu gostei. É interessante porque aquele epílogo, eu não gosto dele no livro em especial porque eu acho novelinha demais. Já que é pra mostrar o futuro, eu gostaria que focasse em outros aspectos da vida deles. Eu não quero muito saber quem casou com quem teve filho com quem, entendeu? Mas, por algum motivo, no filme isso funcionou melhor, não sei, tipo, no filme você se apega mais aos atores, né, em si, então é legal ver eles de qualquer jeito, saber que, enfim, saber o que aconteceu e tal, então, eu não sei. É que eu ouvi uma galera no cinema falando, pô, eles deveriam ter usado outros atores, porque ficou ridículo o Harry Potter de barba e fingir que ele tinha 40 anos, nada a ver e tal. Pô. Sei lá, mas eu gostei, eu achei que se você mudasse os atores, ia ser uma quebra, né, pro público, pro espectador tão grande, perderia o propósito, né? Olha, eu vou dizer que a única que não ficou muito bem envelhecida mesmo foi a Hermione. Agora, o Sabe muito bem, o Rony tava um tio, pusaram uma barriguinha nele, cara, entendeu? A Gina com um quadril enorme, cara, com um penteadinho de senhora, super legal, entendeu? É, mas a cara dela, né, cara de 17 anos mesmo, né? A gente viu Dragon Ball, a gente tá acostumado a ver a Bulma com a mesma cara, só que gordinha, um colar de pérolas, porque porque na visão do Akira Toriyama, quando a pessoa fica velha, ela fica perua e brega, entendeu? É pior que acontece mesmo com a Tite, né? Sendo que a Tite não tem nada a ver. Então, assim, eu achei legal, todos os atores estão, sabe, atores de primeira, né, filme, cara. O Ralph Fiennes tá maravilhoso como Voldemort. Ele foi a melhor interpretação de Voldemort dele até agora, mesmo porque o filme tem muito mais dele, gira muito mais em torno dele, mostra mais facetas do personagem. Enfim, todos os atores muito bons. Todos... O moleque, ele é bem mais ou menos, né? Que moleque, gente? Faz o Harry Potter. O Daniel Radcliffe, ele realmente, cara, sei lá. Ele é mais ou menos, mas vamos combinar que do primeiro filme pra cá, o cara aprendeu muita coisa. Ah, velho, tem uma cena de beijo que ficou... Todo mundo falando disso, né? Tem uma cena de beijo que ele beija a Gina e aí ele... Você vê o nojo na cara dele, sabe? De que tipo, que nojo essa menina, sabe? Ficou muito mal feito, muito, muito ruim. Se fosse o diretor, não, eu falava, não, peraí. Vamos gravar de novo. Faz direito, moleque. Vai lá. Realmente, assim, dos três protagonistas, né, a Emma Watson foi a que mais evoluiu e realmente ela tá terminando, ela tá saindo da franquia uma grande atriz. Ela tem um puta futuro se ela quiser. Porque além de ser linda e maravilhosa, ela interpreta muito bem. O garoto que faz o Rony, nunca sei o nome dele, ele evoluiu também, mas também porque o personagem dele evoluiu. Deixou de ser o alívio cômico, né, e o personagem dele foi ganhando mais profundidade e ele conseguiu acompanhar. No filme ele continua como alívio cômico, né? Não, mas aí tem muito mais... Tem mais que o começo, mas ainda assim ele é o engraçadinho do negócio, né? É, com certeza. Agora o Harry... Ah, mas aí no livro ele também é, né? É, agora o Harry também. Agora que negócio, o Daniel Radcliffe, ele pode não ser grandes coisas, assim, no filme, mas eu acho que ele entrega bem o que estão pedindo pra ele fazer, entendeu? Eu acho suficiente pra passar, de repente, a perturbação dele. Se você vê ele, sabe, no primeiro filme, criancinha, com os olhinhos brilhando, vendo aquele mundo de magia, descobrindo as coisas, né? E como ele vai ficando cada vez mais depressivo e como ele vai interagindo com aquele mundo com cada vez com mais displicência, assim, ele vai se acostumando com aquele universo, né? Tipo, achei que ele conseguiu passar bem essa evolução, entendeu? É, mas não que seja alguma coisa muito difícil que o outro ator não conseguisse fazer, entendeu? Nada muito específico, mas... Eu acho que pela importância do personagem na literatura contemporânea, no filme, como foi a franquia, a importância que a franquia teve, assim, que ela vai ser um marco histórico pra sempre e tudo. Eu acho que poderia ter sido alguém melhor, entendeu? Dos filmes, em todos os filmes, a única coisa que eu não gostei dos filmes sempre foi a atuação dele. Porque é um personagem muito bom no livro, que passa por umas coisas muito boas, e sei lá, que nem aquela cena dele conversando com o Dumbledore, fica bem mais ou menos também. Tipo, eu acho ele muito fraquinho, mas isso aí é mais um gosto pessoal mesmo. Não, ele é bem fraquinho, mas enfim. Não, é o que eu tô falando, ele não é nenhum grande prodígio, mas eu acho que a atuação dele não chega a atrapalhar, assim, não chega a estragar nada, né? Sabe? Tipo assim, talvez ele poderia ter segurado melhor o drama, né? Nesse filme em especial. É, nos últimos, no quinto, no sexto e no sétimo, que o sexto e o sétimo seriam o mesmo livro, né? Uhum. É, o negócio fica totalmente dark. Oh, não. É totalmente fica um drama mesmo, sabe? E eu sei lá, eu acho que ele, desde aquela época, ele não consegue segurar o personagem. No caso, teve oito. Então. O sétimo e o oitavo é o último livro. Isso, é verdade. É o sexto, sétimo e oitavo. É o Half-Blood Prince e o outro. Então, gente. Comprei ação Magazine. Fui lá no Festival do Japão, encontrei lá o Diogo. O Diogo veio do Rio pra cá, encontrei mais um monte de pessoal aí, o Quert lá do SubET. E Panz, encontrei com o Ryo. O Ryo parece mais com o irmão dele do que com ele mesmo. E encontrei o Doraemon também nos comentários e tudo mais. E comprei ação Magazine. Mais com o irmão dele do que ele mesmo, deve ser porque eles são gêmeos. Sim, é porque ele, pessoalmente, a foto do irmão dele no Skype é mais fiel à realidade do que a foto do Ryo. Então, aí tava lá, né, a estante da sua Magazine e tal, comprei uma. O Sakuda achou que eu ia dar calote neles, porque eu tinha encontrado lá com o Fábio Urso do VideoQuest, aí eu fui avisá-lo que a gente falou muito mal deles. E a gente ficou conversando no canto enquanto a revista passava, que eu pedi pro pessoal, pros artistas autografarem pra mim, né? Uhum. E eu não tinha pago ainda. Enquanto a revista passava, eu fui lá bater um papo com o Fábio Urso. Chega o Sakuda me avisar que a mocinha do caixa tinha dito que eu não tinha pago e tal, que era pra pagar. Aí eu falei lá pagar, né? Que ser do JCast já não vale nada essa merda. Quanto custa? Mas enfim. Quanto custa a ação Magazine? Custa 10 pau, R$9,90. Bom, tá bom. E são... Deixa eu ver quantas páginas. São 3 histórias. Nessa, pelo menos, tem 160 páginas. Tá bom o preço. Ela é um pouquinho maior que um Tancorron. E o papel é bacaninho e tal. Antes de mais nada, você acha que faz sentido você ter um, entre aspas, mangá brasileiro? Então, sem entrar nesse mérito, exatamente nele. É meio besta falar que uma coisa é mangá ou não pelo traço em primeiro momento. E então, quem vai falar que algo aqui não é mangá pelo traço num primeiro momento tá errado. Eu falo o seguinte, que você... Sobre o traço, por exemplo, um desenhista, ele pode ter no trabalho dele influência que ele quiser. E se a influência dele for mangá e ele gostar do estilo e tal, por exemplo, eu adoro a Erika Wano, ela desenha no estilo muito inspirado pelos asiáticos, é das desenhistas brasileiras que eu já vi, a que mais se aproxima, né, na pegada geral, pelo traço em si, né? Mas em compensação, Holly Avenger é lançado como uma revista ocidental comum. Sim, né? Então, mas aí que tá o meu ponto, é o seguinte, mangá é o que é feito no Japão, só que as técnicas utilizadas lá podem ser utilizadas aqui. Sim. E não é o traço que define isso. O que define principalmente é a narrativa, a disposição dos quadros, o clima da forma de contar a história, sabe? Uma coisa mais cinematográfica, menos parada, como é nos quadrinhos. Porque os quadrinhos ocidentais, cada quadro é uma coisa, cada quadro é uma cena fechada que se fecha ali, enquanto no mangá um quadro vai continuando no outro e no outro de uma forma mais cinematográfica. Eu só acho assim, por exemplo, se você quer contar uma história em formato de arte sequencial, correto? E você quer utilizar o estilo de narrativa do japonês que você gosta muito, você acha que é um estilo que que agrega muito valor à história na hora de contar, enfim, de repente você tá desenhando uma história de ação e você quer pegar como eles fazem lá, enfim, você pode fazer isso pra melhorar o trabalho, mas o que num primeiro momento eu fiquei um pouco um pé atrás com essa revista em especial é porque toda a diagramação dela, toda a pegada dela é feita pra poder lembrar um estilo de fazer revista vista, que é a do Japão. Então a diagramação dela remete ao estilo japonês, a forma do logotipo é desenhado de uma forma que dá a impressão que é uma revista japonesa e teatro. Ou seja, é tudo pra dar a impressão que é uma revista japonesa. Isso, pra mim, é meio fora de propósito, entendeu? Você tá no Brasil fazendo uma revista brasileira. Por que que você tem que imitar a forma como os japoneses diagramam se isso em si não tá agregando nenhum tipo de valor narrativo pra sua história, entendeu? Não, eu acho que isso é bem simples de responder. O que, na verdade, você tem uma demanda, você tem um público que não tem acesso a esse tipo de material, mas que gostaria muito, porque a gente só vai ter acesso a mangá aqui através ou das gente, versões... Eu vou falar o seguinte, deixa eu cortar aqui rapidinho, e eu tô com a revista na mão. E o que eles fizeram aqui é o seguinte, eles pegaram, e isso não é uma crítica não, é até um elogio, eles pegaram o formato de uma antologia japonesa, pegaram o que disso pode funcionar aqui, e montaram uma antologia, filtraram uma antologia japonesa pro que pode funcionar aqui. Então você tem uma revista que ela não é um gigante, ela não tem papel jornal, ela não é de trás pra frente, ela tem toda essa a capa, ela é muito antologia mesmo, por conta do logo, por conta da disposição das coisas. Ela não bate muito na tecla de que ela é mangá, tirando o editorial aqui do Lancaster. Você não vê nenhum mangá escrito na capa, você não vê nada disso. E tem matériazinhas, eu gostei, achei isso legal. Tem matériazinhas de tecnologia, sobre celulares e tal, com modelos. Tem uma do Diogo aqui sobre hackers e tal. Isso eu achei bastante válido. O que eu acho é o seguinte, a partir do momento que você vê o Lancaster no Twitter postando uma imagem lá do stand e tal, e falando pros autores que estão publicando aqui que eles são mangakais, que eles fazem mangá, essas pessoas têm que fazer mangá. E dessas três histórias que foram apresentadas aqui, o único que conseguiu fazer isso 100% do início ao fim, em todos os quesitos, foi o Madenka. Que o primeiro capítulo, ele tem exatamente a mesma estrutura de um shonen que tá estreando na Shonen Jump. Exatamente igual, assim, se pegar o primeiro capítulo de Naruto e botar lado a lado com o primeiro capítulo de Madenka, a estrutura é exatamente a mesma. Ele pega muito da cultura brasileira, né? Da cultura nordestina, principalmente. Então tem tipo uns sacis, que são tipo uns hollows, tem umas cu e tal, mas visualmente é bem interessante, é bem legal, e pra mim o Madeka foi o único que conseguiu fazer isso, no fluxo dos quadros, na diagramação, que é bem interessante, sabe, realmente parece um mangá, você passa o olho assim e se você não passar por uma página que tem algo muito brasileiro, você diz que é um mangá. Por exemplo, eu só acho assim, por exemplo, se eu trabalho com dublagem, tá, aqui no Brasil, existe um nome pra dublagem, se chama dublagem, né, e o meu emprego vai ser dublador, então não adianta eu ficar dizendo que o meu nome aqui, eu sou um seiyu, entendeu? Não, eu não sou um seiyu, eu sou um dublador. Sim, mas é o que eu tô falando, ele tem essa coisa porque é o que o Lancaster gosta, mas na revista, no produto, ele não bate muito nessa tecla. Mas aí que tá, aí que eu acho que entra o meu ponto, porque, assim, Coca-Cola não é igual no mundo inteiro, ela é diferente em todos os lugares. Ainda assim, ela tem o mesmo nome e isso faz com que você gere uma demanda por esse produto, também porque ele é conhecido lá fora pelo mesmo nome. O que acontece é, você tem uma demanda aqui no Brasil por mangá, as pessoas querem comprar, elas compram, você olha quantos títulos de mangá você tem na banca hoje em dia, quanto que esses produtos vendem, e você vai ver que essas pessoas querem alguma coisa desse tipo. Mas, sabe o que elas querem a Shonen Jump. Mas essa revista, ela não foi feita pra pegar aquele mangá. Essa revista foi feita pra pegar o público que Turma da Mônica Jovem pegou, sabe? Não exatamente o mesmo público, mas o público que não lê mangá. Olha, certeza? O cara faz uma revista igual a Shonen Jump? Eu não sei se vai funcionar, mas que a ideia parece ser essa, parece. Ele parece estar tentando replicar uma Shonen Jump aqui no Brasil, só que replicar o fenômeno, entendeu? Ele não tá tentando lançar a Shonen Jump brasileira, ele tá tentando fazer com que story da mesma forma. Se fosse eu que estivesse vendendo, eu faria isso. Eu faria assim, eu vou fazer um produto nos mesmos moldes, porque você tem fãs aqui no Brasil que conhecem o que é uma Shonen Jump, não tem acesso, gostariam de ter, e eles comprariam um produto semelhante. Não parece, não é a impressão que a revista me dá. Não é a impressão que a revista me dá. Eu não vi a revista. Olha só, eu não sei se esse público compraria, porque as pessoas que costumam comprar mangá, e incluindo eu, a gente, sabe, tem um pouco de bronca com quando o ocidental tem a pretensão de vou fazer mangá. Não porque mangá é uma arte inatingível e superior e você é um... Não é por isso, entendeu? É porque eu acho o próprio princípio disso é bobo, entendeu? É inútil, sabe? Eu quero ler, eu quero muito ver a indústria de quadrinhos nacional ganhar vida além Turma da Mônica, entendeu? Eu quero ver muitos quadrinhos nacionais... Mas já tem ganho, tem bastante coisa nacional legal, cara. Eu sei. Eu acho que a questão maior... Tem vários nomes grandes que estão grandes aí que eu não consigo lembrar o nome de nenhum deles agora, mas tem pelo menos uns 5. Fala, raciocínio, porra. É tudo muito pequeno, independente. Você vai encontrar em comic book shop, entendeu? Eu tô falando assim. Eu queria ver uma indústria de quadrinhos grande, mainstream, como é com a Turma da Mônica, acontecendo com outras coisas, entendeu? E qualquer... Mas então, é o que a ação parece estar pegando. Parece estar tentando pegar. Eu não sei se vai funcionar, eu acho bem difícil que funcione. A revista, ela tem cheiro de moleque. Moleque de rua que joga bola, sabe? Ela tem exatamente esse gosto. Parece ser pra esse tipo de gente. Já provou. Pra esse tipo de público. Pra essa fatia do público. Provei. Delícia. É, tem essa cara, sabe? Fede só de criança essa revista. Mas... O que eu acho assim... Mas eu não sei se vai funcionar, peraí. Eu não sei se vai funcionar porque as histórias em si, elas não são muito descoladas, sabe? Elas não são muito Turma da Mônica jovem. Elas cheiram a criança mais antiga. Porque você tem um mangá de boxe, você tem um mangá de carro, você tem... Deixa eu tentar falar. Porque até agora não terminei meu raciocínio. Aí, daqui a pouco, começa a afirmar... Também não, sabe? A gente tá trocando esse minuto. Deixa eu tentar estabelecer meu ponto aqui. Daqui a pouco o povo vai achar que eu tô de mimimi só porque, porque é brasileiro fazendo mangá. Não, não é isso. Presta atenção. Eu não me importo com brasileiros fazendo quadrinhos, entendeu? Eu só acho o seguinte. Me dá bronca quando, ao invés de você simplesmente querer contar uma história, entendeu? Conta uma história que você quer contar. A sua história pode ter influência de quadrinho francês, de quadrinho de comics americanos, pode ter influência de quadrinho japonês, pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas eu acho que quando você conta uma história tentando deliberadamente replicar todas as características de um povo específico, de um estilo específico, acaba te limitando enquanto criador, entendeu? E pra mim é fora de propósito, porque se eu quiser ler mangá, eu vou ler um mangá japonês. Se eu quiser ler um quadrinho brasileiro, eu não quero ler um quadrinho brasileiro que tá tentando todas as forças imitar um japonês, sabe? Eu quero ler a história que você, brasileiro, quer me contar. O que, que você quer me contar? A sua história tem influência japonesa? Pode ser. Agora, se você tá tentando muito, sabe, com muita força imitar, e tá esquecendo no processo de contar uma história boa, isso me incomodaria. Não tô falando... Tá, mas peraí. Ah, não, mas é assim, ó. Não tô falando que é o caso da Ação Magazine, porque eu não li. Eu tô falando que é o que pode acontecer, tem potencial pra acabar acontecendo, do ponto que acabei não falo mais. O que eu acho assim... Peraí, calma. Eu até esqueci o que eu ia falar. Vocês me distraem. Tô chato. O que... Eu tô pegando no pé da Nadenka, principalmente, porque pra mim, eu sempre falo quando eu leio, até americano também, quando eu leio qualquer um, esses que eles chamam de Original Language, qual que é o nome? É OEL? OEL? Original English Language, OEL. Isso, OEL. Sempre que eu pego um OEL, eu pego alguém aqui no Brasil dizendo que tá fazendo mangá e vejo, aquilo dali não tem nada de mangá, ele tem no máximo algo que remete ao traço do que a gente pensa quando a gente pensa em anime, só que de mangá, de técnica, de narrativa, não tem nada. O Nadenka, ele tem isso com perfeição, sabe? Ele pega o esqueleto de um mangá e insere ali muito de conteúdo brasileiro. E ele consegue fazer isso muito bem. A minha dúvida quando eu li é o seguinte. Se o tal moleque, pra quem essa revista parece ter sido feita, pegar essa revista, será que ele vai conseguir entender? Será que ele vai gostar dessa primeira história por ela ter um ritmo tão diferente do que o brasileiro gosta, sabe? O brasileiro que não conhece o mangá gosta? Essa foi a minha dúvida. As outras duas histórias, o Jairo e o Tonado... Eles não conseguem. Eles não conseguem pegar uma narrativa de mangá direito, sabe? Principalmente por conta da diagramação. Jairo é toda quadradona, sabe? Tudo muito quadrado, tudo muito engessado no Jairo. E no Tunado também, apesar de eu tava vendo umas fotos aqui do mangá de Nishao Ji, e o Tunado é praticamente uma cópia. Eu imagino, inclusive, que o cara tenha copiado até algumas disposições de quadros de algumas páginas, porque é exatamente a mesma coisa, sabe? São os personagens mais relaxados, com os carros muito bem desenhados, com quadros grandes pelas páginas e tal, e bastante close nos carros, bastante destaque pros carros em quadros gigantescos pra destacar a ação e tal. E então, pelo visto, realmente, Nishao Ji foi bem chupinhado, o Tunado foi bem chupinhado de Nishao Ji. Já o Jairo, outra coisa que me irritou foi o traço. Ele tem umas técnicas de desenho de mangá, sabe, quanto a um traço mais sujo, mais achurado e tal, mas o character design é muito, muito fanzine de evento, sabe. De vez em quando você consegue ver um pouquinho de One Piece num quadro ou outro, mas é o cara falhando muito tentando fazer isso. Assim, eu não gosto do traço do Jairo mesmo e não gosto da diagramação. Pra mim, tentando ser mangá, o Jairo é o que mais falha. Apesar de ser o que tem um texto que parece funcionar melhor pro moleque que vai pegar a revista e que provavelmente vai comprar. E era isso que eu queria fazer, um review geral. Mas aí, é o que eu quero... Deixa eu falar primeiro. Agora vocês falaram, deixa eu falar. Fala aí. O que eu quero dizer é o seguinte, é que na verdade, vocês estão falando da parte artística, mas quando você lança um produto desse no mercado, o que mais o que você mais tem que se preocupar é se ele vai vender ou não. Por que que Turma da Mônica lançou um negócio estilo mangá, que eles chamam de estilo mangá? Porque, que nem, você não tem um apelo aqui no Brasil pra fazer consumidores que possam gostar de quadrinhos ou qualquer coisa do tipo, comprem produtos brasileiros. As pessoas não querem isso. Mas, gente não consome esse tipo de mitologia. A própria mitologia brasileira aqui no Brasil, a gente não consome. Fala uma revista brasileira aí que vendeu muito sem ser a da Érica. Pera aí, você tá pensando no mercado também? Você tá pensando no mercado como se a gente estivesse no ponto em que Turma da Mônica Jovem foi lançado. E a gente não tá mais. Ele já tá aí, ele já vende pra cacete e ele já não depende do termo mangá na capa. Será? Ele não depende mais disso. Como que você sabe disso? Porque vende pra cacete, cara. Sim, mas aí que compra esse troço. Tipo assim, você só consegue atrair as pessoas. O que que aconteceu? Alguém fez uma análise de mercado e disse o que que tá vendendo pra caramba de quadrinho no Brasil pra um público jovem. A peraí, 1 milhão de exemplares de Turma da Mônica Jovem. Esse número é real, não? Quer dizer que por causa disso as pessoas não comprem porque é um estilo mangá. Pode ser que por causa... Peraí, Johan, escuta. Olha só, 1 milhão de exemplares. Esse número sendo real ou não, ele é infinitamente maior do que qualquer mangá que vende aqui. Então por que esse pessoal tá comprando Turma da Mônica Jovem ao invés de comprar mangá pelo seu nome mangá que o pessoal tem atrás? Não, não tô falando que é por causa que... Porque eles estão chamando de mangá. Não, eles usaram isso é bem claro, com um atrativo. No primeiro momento. Ele assim não tem qualquer outro lançamento que vai ter agora, exatamente que nem esse cara tá falando de Saci Pererê, falando de Curupira, o que que ele vai fazer? Ele vai jogar no estilo mangá, por quê? Porque é isso que é só assim hoje em dia que você consegue atrair o público jovem consumidor de quadrinho no Brasil. Sim, essa galera vai em cima disso. Já chegou num ponto que se o cara pega ação na banca, um cara que não conhece de quadrinhos, chegou num ponto que talvez ele remeta mais à Turma da Mônica do que ao mangá que tá do lado ali, a Naruto, entendeu? A revista parece confiar mais nisso do que no termo mangá, porque senão estaria escrito mangá em tudo quanto é canto aqui, não tá, na capa não tem, tá escrito perdido aqui pelo editorial eu acho que se eles fazem isso, eles estão sem entender. Eu tô com a mão levantada. Isso, a edição do namoro lá do Cebolinha com a Mônica, vendeu 500 mil em uma semana, esgotou e fizeram uma tiragem extra de 500 mil. Então tem muita gente comprando e não é por conta do mangá, sabe? Independente desses números e do apelo e do marketing, não sei o que, etc., é claro que essa ação Magazine não vai causar o mesmo apelo, o apelo pro mesmo público da Turma da Mônica Jovem, porque ela não tem uma cara tão moderna assim pra isso. Ela tá misturando coisas old school, né? Enfim, traço de mangá antigo, coisa que não funciona hoje em dia no mangá, não tem por que funcionar, não é porque os caras estão com nostalgia que vai funcionar. Então, seria legal algum dia, né, se a gente pudesse responder, se a gente puder perguntar pra eles de alguma forma, né, quem sabe em breve, e exatamente qual é o plano de negócios deles, assim, pra qual público exatamente eles estão pensando em vender, porque num primeiro momento, pra gente, analisando assim de fora, fica difícil tentar dar uma dica, assim, eu particularmente não saberia dizer, entendeu, qual público... Eu sei o seguinte, eu acho uma iniciativa interessante, eu acho que ela tem sim potencial de fazer o que você disse, de crescer pra um público que não é o público normal de quadrinhos, pra que isso consiga, sabe, pra que a gente tenha um mercado mais quente de quadrinhos aqui, que não seja só a Turma da Mônica e o nicho, mas eu não sei se essa revista funciona pra criança de hoje em dia. Pras crianças da minha infância, se você larga isso daqui daquelas locadoras que nego ficava jogando Street Fighter 2, o pessoal ia adorar, o pessoal ia amar. Pras crianças dos anos 80, as crianças também, elas também iam gostar disso aqui. Só que falta modernidade, não tem modernidade, sabe? Tudo isso daqui é muito pro moleque de rua que joga futebol, que vai pro flipper, sabe? Que fica pedindo, moço, me dá uma ficha aí, sabe? Essa revista é feita pra esse pessoal e eu não sei se o pessoal tem dinheiro também pra pagar uma revista de 10 pau. Olha só, o negócio é o seguinte, só assim, pra dar uma encerrada também, muita gente que escuta a gente desenha, ou muita gente fica curte ler mangá, curte ver anime, né? Aí tem aquela vontade de ser um criador também. Todo mundo que quer escrever ou quer criar alguma coisa, começa assim mesmo, porque lia, ou porque via muito filme, ou porque lê muito quadrinhos e quer fazer isso. A coisa do mangá, ele é tão característico, né? Ele tem tantas características próprias, etc., que quando muita gente se inspira a criar alguma coisa ao ler... porque tá lendo mangá, ou porque tá vendo anime, né? Inevitavelmente a pessoa vai querer ser o quê? O mangaká, vai querer desenhar um mangá e ver um anime. Eu só acho importantíssimo, entendeu? Que quem quiser começar a criar, escrever, desenhar, se preocupe menos com isso, entendeu? E mais em escrever, desenhar, entendeu? Porque na hora de você desenhar bem, na hora de você escrever bem, você vai estar lidando com características universais, entendeu? Com coisas que você vai precisar ser bom, que vai funcionar em qualquer lugar. Então não existe isso de você vou ser um mangaká, entendeu? Isso, sabe, isso não existe. Mangá é só como os japoneses chamam quadrinhos, entendeu? E eles fazem de um jeito porque é o jeito deles, é a cultura deles, entendeu? Então, eu acho que se o cara se preocupar muito em estar imitando eles, ao invés de desenvolver o seu dom pessoal, entendeu? Ele acaba perdendo muito, entendeu? Então, eu acho... Sim, que... O cara pode pegar as influências de onde ele quiser, o cara pode criar uma história que tem influências de um mangá, que tem influências de Charles Dickens, que tem influências de Matrix, sei lá, ele pode misturar tudo que tem na cabeça e fazer uma história, mas eu acho que o mais importante é desenvolver o dom pessoal dele, encontrar a voz interna dele, entendeu? E ao invés de ficar forçando tanto a barra pra fazer um mangá, sabe? Porque eu acho que isso não tem propósito, nem narrativo, nem criativo e nem comercial. Sim, mas pegando o ponto do desenho, se o cara quer olhar pro mangá pra pegar influência de desenho, de arte do mangá, vale lembrar que mangá não é só o cabelo colorido e o queixo angular, sabe? É muito mais que isso. É a técnica, é a forma de contar a história, é a forma de dispor os quadros, é a forma de dispor os balões. É tudo isso, sabe? Que o cara, pelo menos, já que ele quer olhar pra isso, que ele olhe pro lugar certo e não pro lugar errado. Então, esse é o problema. Ah, eu quero ser um mangaká. O que eu vou fazer? Vou aprender a fazer o olhão, vou aprender a fazer o narizinho pontudo, o tracinho e o cabelo espetado. E é isso. Achando que mangá... E não é isso. Não é isso, porque... Enfim, quando eu peguei a ação, a coisa que me deu mais até um certo orgulho é que a gente tem uma primeira história que eu bati o olho, que não foi feita no Japão, que eu posso dizer que isso aqui tem tudo que o mangá tem, que é Madenka, feita aqui no Brasil, sabe? Uhum. Isso eu achei válido, achei interessante, achei muito bom. Não sei se vai vender, eu não sei nada disso, mas gostei de ter isso numa revista brasileira, gostei de ver, gostei da experiência, gostei do que o cara fez, que ele fez um mangá que é brasileiro, sabe? Porque ele tem muito da cultura brasileira, muito bem inserido, muito bem desenhado de uma forma que fica cool, que fica legal pra criançada, que não fica chato, sabe? Não fica aquela coisa de Saci Pererê do colégio. Agora. Então, assim, eu gostei muito disso ter sido feito aqui no Brasil, disso sair, nem que não saia da primeira edição, mas disso isso esteja na banca em algum momento aqui no Brasil. Agora, eu aconselho a gente mudar logo pro preview, antes que a edição dessa semana tenha 50 comentários falando da gente, falando mal da Ação Magazine. Então, principalmente depois de um lance de 40 minutos num programa que já vai ter 2 horas de preview. Vamos embora. Hoje Deus, vamos pro principal. Some pretty mama better get this black snake soon. Black snake is evil. Black snake is all I see. Black snake is evil. Black snake is all I see. Woke up this morning, black snake moved in on me. Então, sem enrolar, vamos embora pra Morita-san Wamukuchi, que foi de todos os animes em Flash que eu já vi, incluindo das outras temporadas, o mais sem graça de todos. Ele é em Flash mesmo? Eu não sei se é em Flash. Quando eu digo em Flash, são esses animes curtinhos, né? Porque ele já tinha saído antes, tinha saído até, eu acho, se eu não me engano, um OVA, e o OVA era mais comprido, tinha meia hora e tal. Foi mesmo assim, esquema de Renzeme, né? É, eu acho que sim. Mas o Renzeme depois veio com os episódios de 15 minutos. Esse daqui agora são 3 minutos mesmo. Ah. Ele é mais curto até que os da ADL é. Mas... Ele é baseado em Yonkoma, então acho que... Uhum. É meio que pra dar o climinha de coisa rápida e tal. É, eu não sei. Eu acho que assim, por você ter uma personagem que não sabe, que não consegue falar, que, sabe, é envergonhadinha e tudo, eu não sei, pelas situações que eu vi, isso foi as primeiras impressões, né? Como a gente já ressaltou, Isso falando do primeiro episódio. Eu não nem vi mais. Eu achei que, como uma adaptação de Yonkoma, faltou ritmo, faltou comédia, faltou, sabe, o porquê que você tá assistindo aquilo. Também achei, e o conceito é até interessante, você ter a personagem que não fala. Só que depois ela começa a falar, sabe? Ela começa... Não, é porque assim, ela não fala pra fora, mas ela fala, ela pensa pra caramba. Ela tá sempre hiperativa pensando no que ela deveria dizer. É, começa aí pra um lado que eu achei... Que anula o que eu achei interessante. O que eu achei interessante seria isso. É, desenvolver as gags e desenvolver as histórias em cima de monólogos que tem como espectador a garota, entendeu? Ela tá ali, ela é uma garota que tá quieta, que tá sempre ouvindo todo mundo, tem sempre alguém falando com ela, como se estivesse conversando com ela, só que ela nunca fala nada, e desenvolveu umas gags em cima disso. E acaba não indo muito pra esse lado, né? É, eu sei lá, eu achei... um lado mais padrão e mais sem graça. Ah, tipo assim, é que foram 4 minutos e não deu tempo de eu levantar e desligar, porque se desse tempo eu teria fechado, entendeu? Porque, sei lá, eu não gostei, pra mim foi um desperdício de tempo mesmo. Ah. Não achei interessante. Não vi nenhum ponto, a animação é fraca, são aqueles personagens bem blasé, assim, sabe, bem fraquinho, de character design bem ruinzinho, qualidade de produção também bem fraca, abertura, a música que tem bem, tipo, bem mais ou menos, sei lá, não vi muitas qualidades nele. Enfim, foi tão sem gracinha que eu não tenho nem mais o que comentar sobre eles. Tá então, a minha nota foi, pois é. Então vamos pro próximo, que é muito melhor, né? Consideravelmente. Sim, mais uma orientação a Mukti. Na nota do Johan aqui diz que é do Studio 7, mas na Wikipédia diz que é do Studio Graham. Eu não sei de quem que é. A gente acredita em quem? No Johan ou na Wikipedia? Vamos acreditar no site que me disse o que era, né? Eu acho que tanto faz, porque um ou outro são estúdios completamente desconhecidos, nunca vou falar de nenhum dos dois. Então, ó, o ANN diz que é do 7. Então, aqui no site onde eu vi, no FansubWiki lá, tá? Como 7 também. E o 7 fez grandes obras como nada. É o primeiro anime deles que não é, tipo, ajuda, sabe? Não é suporte. É assim, cara. Você tem pouco dinheiro, tem que fazer alguma coisa. Mas começa assim, né? Pois é, passa as... 25h30. Isso, 25h30, 1h30 da madrugada, na KBS de Kyoto. KBS Kyoto. E o próximo é Kamisama no Memocho, que, tenho que dizer, entrou no top 3 de favoritos da temporada, pra mim. Kamisama no Memocho é bem legal, e é interessante porque a gente já tem uma estreia de 1 hora de duração, o que é bem raro acontecer com anime. 47 minutos, né? É um bloco de 1 hora, né? Uhum. Com as propagandas, daria 1 hora. É bem interessante, eu não lembro, quer dizer, eu lembro o Katanagatari, que eram episódios mensais, né, de 50 minutos, mas essa coisa de ter uma estreia com dobro de tempo do normal e tal, eu não lembro a última vez que isso tenha acontecido em anime, então achei legal, uma escolha interessante da parte deles. É baseada na Light Novel, e foi um dos últimos que eu assisti, sabe? E eu gostei muito mesmo, sabe? Porque, inclusive, eu nem tinha percebido que tinha 47 minutos, eu fui perceber quando eu tava lá pro meio, que o Levin comentou que tinha 47 minutos, falando, gente, 47 minutos, eu fui ver, achei legal. O clima do anime, da história, inclusive por conta da trilha sonora e tudo mais, me lembra muito Persona, os jogos da série Persona, principalmente Persona 4, que tem música cantada, às vezes com rapzinho e tal. É um climão urbano efervescente, assim, né, de rua. Você vê a cidade grande, você vê os becos e os guetos e as pessoas e... Então, é que isso aí tem muito de Durarara. Eu nunca também, lembro. Também, Durarara também tem muito disso. Não, é que, assim, esse Kamisama Memocho, ele me lembrou, de novo, me lembrou Gosick. Só que o Gosick do futuro, né? Qual que você falou que parecia Gosick? Crosser, né? O Ikoku Meiro no Crosser. Pois é, eu tava assistindo Kamisama no Memocho e pensei, poxa, isso me lembra bem mais Gosick do que Porque a Victorica lá, o Vitoric, ou como você queira chamar, que eu sempre falo isso, porque ela pode interpretar o nome dela de vários jeitos. Ela é uma Nietzsche, né? É, de Vicky, né? Melhor. Ela fica ali na biblioteca, sempre ali, que seria o equivalente. O que é o equivalente moderno, né? Seriam computadores ali, aquela coisa ali. Ela tá sempre ligada com as informações, né? Sim. Tipo, e a personalidade da Alice parece bastante e tal. Uma coisa que eu questionei um pouco foi o seguinte. Eu achei interessante um anime que abordasse de novo a questão dos Nietzsche e abordasse uma questão do ponto de vista maneiro e tal. Mas Nietzsche é alguém que tá desempregadão, né? E a menininha lá, que eu, pra mim, na minha cabeça, ela é o L, só que Loli, ela tem emprego, né? Tipo, ela é uma detetive, então, tipo, ela não é bem uma Nietzsche, vai. Ela não entra exatamente no Nietzsche, né? Ela entra na coisa da Hikikomori, porque... É, ela, na verdade, ela será Hikikomori. Mas ela se diz uma Nietzsche, não? Não, ela fala pro... Ela, tipo assim, o slogan do negócio é... The Nietzsche thing to do. Então, tipo, a coisa Nietzsche é se fazer. Então, talvez ela trabalhe com essa galera, entendeu? Que é o que aquele... Tem aquele otaku de... Como é que é? De arma de militar, né? Aquele otaku militar, você vai ter aquela galera ali que não tem um emprego, não tem uma formação, porque Nietzsche é not employed, educated e... Como é que é o... E o outro, não lembro agora. Treinment, né? Que é o estágio. É, not employed, not in education, not training. Então, você não tá em lugar... Você não tá fazendo nada. Você, tipo assim, se você tá fazendo só uns bicos, fazendo uns baitos lá, que é aquele trabalho de meio período lá, que lá tem um monte, você ainda assim pode ser um Nietzsche, entendeu? Pois é, no caso ali não é nem baito, né? Parece que a impressão que dá é que eles aplicam um termo pra qualquer pessoa que, assim, profissionalmente e... Profissionalmente estendendo isso a estudos, etc. Não se encaixa no padrão japonês. Uhum. Porque o cara trabalha, o cara é um gigolô, né? Isso é um trabalho. Ah, tem, mas, então, mas é um deles, né? E aí tem os outros também que o pessoal não faz nada, não trabalha direito. Ah, é, mas é tipo, eles meio que... Eles são eles têm um jeito de viver, sabe? Uhum. Eles não estão vivendo às custas de ninguém, eles dão um jeitinho de viver. O cara tá na faculdade e tá, tal, o outro, sabe? É, mas é tipo assim, o outro consegue dinheiro na máquina de patinco. Você pode levar isso como um ofício, né? Não pode, mas... É, gente. Jogador profissional. Se o cara tá lá em Vegas e se sustenta no cassino, você vai dizer que o cara é desempregado? É, vai. Ele só tá jogando. Na verdade, é um grupo de pessoas que meio que se revoltaram com o sistema, né? Então... É. Não é bem isso. É que eles são excluídos do sistema. Então, eles... O negócio funciona assim. Mas aí é que tá. Assim... Eles estão excluídos do sistema, mas ao contrário de como os Nietzsche são pintados como sanguessugas do sistema, né? São pessoas que se aproveitam do sistema de um salário de desemprego de alguma coisa pra se sustentar. Eles não, eles dão um jeito dele de viver, de burlar o sistema. É isso que eu tô eles são excluídos e eles dão um jeito de burlar. Eles não são bem vagabundos, não é isso? Eles apenas querem fazer formas alternativas de ganhar vida que não seja entrar no, na forminha da faculdade, sair, virar um salário mesmo, não sei o quê. Eles querem todos eles saírem. É que assim, eu não vejo desse jeito. Eles não é bem assim, eles até queriam fazer isso, por algum motivo eles não conseguiram, e aí eles acabam virando. E outra assim, realmente ali você vê que eles não sofrem muito, né? Você vê que eles curtem. Então, você vai ter uma galera que o cara tá na faculdade, olha só, o cara tá na faculdade, ele tem a chance de se formar, e ele mesmo tá dizendo que vai largar no último período. Então, é isso que eu tô falando, eles é uma escolha. Se orgulham da posição que eles estão ocupando. Se alguns fizeram por escolha, e outros tiveram que fazer isso por alguma outra circunstância, eu não sei, não fica tão explícito assim. Agora. Mas no fim das contas, eles estão todos se orgulhando, né? É, eles estão bem felizes com a posição deles e eles transmitem o que eles fazem pra viver até com muito orgulho, tá? Na hora que cada um conta o que faz, entendeu? É, até assim também. A gente tá fazendo um furor tão grande em cima disso, mas na verdade o anime nem trata disso exclusivamente. É, a parte que acontece é que tem a garotinha lá, que ela mora dentro do quarto, ela é a Hikikomori, ela é a menina que não sai, não toma banho, não faz nada disso. E aí ela tem tipo uma agência de investigação e ela tem essa galera na rua que são os braços dela, né? Que esse pessoal que age por ela. E aí aparece o protagonista da história, que é um estudante, um garoto comum, que acaba conhecendo ela por coincidência, por um acidente, e aí ele começa a fazer parte disso. E aí vira uma agência de investigação mesmo. Como eu vi o anime até mais pra frente, que eles fazem isso. Eles vão... são casos, entendeu? O caso que eles estavam tratando agora acabou no quarto episódio e tudo, e aí eles vão fazendo assim, montando e utilizando essa rede de informações, que é por isso que eu falei que é próximo, que é parecido com o Durarara. Porque você no Durarara você tem mais falando sobre isso. É, você tem a rede de informação com uma cidade, ela é conectada pelas pessoas, entendeu? Então ela usa muito isso, ela usa câmeras de segurança, ela usa contatos fora, ela usa Yakuza, sabe? A menina, ela usa informação, e o anime fala mais sobre isso. Eu acho interessante quando uma história que poderia ser só uma história de mistério, né? Episódico, cada episódio é um caso, e com uma turminha genérica resolvendo. Então eu acho legal quando eles têm todo um universo, né, de personagens interessantes, e ainda por cima, como plus, tem os casos que eles resolvem, né? Eu acho legal. É baseado na light novel, né? Eu suspeito que cada caso seja uma novel. Não sei, porque esse caso que eles fizeram agora foi bem curtinho. Só se a novel for bem curtinha, ou então eles concentraram bastante o caso. Você não falou que terminou no 4? Foram 3 episódios, né? É... É que assim, os dois primeiros não contam, né? É, não, porque tipo, Gossip, se eu bem me entendo, ele conta a história de todas as novels, né? Em 26 episódios. E são tipo 8 novels. É, não sei. É, porque assim, realmente acaba. O Gossip acaba com o final definitivo mesmo. Então eu imagino que em ambos os então, casos, olha uma enxugada na trama, sabe? Pode ser, pode ser. É que Gossip, ele dá mais. Eles focam. Chega uma parte que eles focam realmente o relacionamento dos dois personagens principais, entendeu? Então, e talvez a novel dê mais. Também nesse Kamisama no Memocho, pode ser que aconteça isso. Porque mais pra frente, o garoto e essa... Como é que é o nome dela? Alice, né? Alice. Eles começam a se relacionar mais, começa a ter mais um envolvimento um pouco maior. O caso em si, o caso que apareceu agora, ele em si não foi tão interessante, tão inteligente. Mas a forma como ela usou a rede de influência dela foi bem legal. Uhum. Que parece ser seu foco, né? É, parece ser o foco, realmente. E são bons personagens, né? A Alice é uma gracinha, né? Todos os personagens são muito legais. É. Aliás, você falou da Alice é uma gracinha. O anime é cheio de fanservice. Uhum. O tempo todo. O tempo todo, assim, sabe? Você perdoa, você não liga, você não se importa. Inclusive, eu até curto. Mas não é um fanservice de mau gosto, né? Não é a calcinha na tua cara. Não, é assim, vamos pose, dizer que, tipo, logo no final do primeiro episódio, tem a outra garota lá que estuda com o protagonista, arrancando a calça de pijama da Alice, sabe? É uma cena bem, bem erótica. É, mas é cômica ao mesmo tempo, né? A Alice em si, ela é uma otaku bait gigante, mas eu acho legal que o que acontece? Eles não usam elementos tão... batidos assim, eles conseguem pegar o fanservice e conseguem embrulhar, entendeu? Numa embalagem bem interessante e acaba uma coisa fazendo parte da outra. O fanservice não distrai você da história principal, nem a história principal é excessivamente boba pra poder destacar o fanservice, né? Então, é realmente o fanservice do jeito que ele tem que ser usado mesmo, porque não é uma série feita pra ficar mostrando a calcinha da Alice, não é isso, entendeu? Então, outra coisa que eu gostei bastante foi a trilha sonora, bem moderna. A engine é ótima, as músicas incidentais, todas elas são cantadas, né, uma grande maioria cantada, e segue um padrão Persona, como eu falei, lembra muito a trilha sonora de Persona, muito mesmo, que também tem sempre músicas cantadas e com esse quê de música pop, com tanto de hip hop também e tal, é bem legal. E você falou que é um anime bem urbano, assim, né, uma cultura de rua, assim, né, todos eles estão na rua. É, urbano, mas não no sentido realista exatamente, né, urbano legal, urbano descolado, tanto que ele tem os exageros de anime e tal. Lógico. Mas inserido nisso é bem legal. Ele é realista, sim. É, traz essa cultura romantizada de rua, entendeu? De hip hop, grafite. Sim, bagulho. Sim. Talvez... É que isso muito do Japão é um pouco diferente, né? Mas. Eu tava vendo. Mas assim é bem contemporâneo, né? É a forma japonesa dessa cultura, né? Eu tava vendo um dos roteiristas desse anime, é o Takayo Ikami, que tá trabalhando em Mawaru Penguin Run, junto com o maluco lá de Utena, que eu sempre esqueço o nome dele. E. O interessante é que você vai procurar, você olha no Anime News Network, só tem essas duas obras listadas no nome desse cara. Então, das duas, uma. Ou é alguém que tá usando um pseudônimo novo aí agora, mudou de nome. Ou é um cara que tá começando agora e que tá começando com umas coisas bem interessantes, né? É. Enfim, Kamen Samara Memocho entrou na lista dos três favoritos da temporada, junto com o Zag Drop e com o Penguin Drum. A gente vai falar depois. Enfim, Kamen Samara Memocho passa às 11 da noite no ATX e tá sendo feito pelo JC Staff. E eu tô com preguiça de ver o dia da semana, então essa parte a gente não vai falar de semana de nada, não. Tô com preguiça. Peraí, agora que eu tô me reparando, JC Staff seria os discípulos? Provavelmente. Será que é por isso? Não, tô falando sério. Será que é por isso mesmo? Acho que não, né, cara? Pô, mas seria legal. Seria legal. Ótimo. O próximo tá na lista dos favoritos do Johan. Peraí, algum de vocês já leu a Bíblia em inglês pra saber se não é, se não é assim que tá nela? Tipo, JC Staff? Não. O próximo anime provavelmente é a melhor coisa que o Gonzo já produziu, Empire. Sério? Eu não acredito que é Johan's Choice isso, cara. Pelo amor de Deus. Johan. Você não gostou de Empire, não? Ah, cara, é tão idiota. Cara, Empire é o máximo, como assim? Cara, eu quero um Empire pra na minha camiseta, na minha mochila, pendurado no meu quarto. Eu quero, entendeu? Mas o desenho em si não é tão inspirado assim, entendeu? É meio... Tá, mas não deixa de ser a coisa mais fofa do mundo. Não, com certeza é a melhor coisa da Gonzo. Não, eu acho assim, é bem irônico a Gonzo tá fazendo um anime sobre coisas que voltam do além, né? Coisas que voltam dos mortos, né? Porque... Não, mas você vê que a Gonzo ainda não voltou, né? Eles estão pegando tipo bico. O Niampire é um bico que eles estão pegando, sabe? O Niampire fala sobre um gato que tava morrendo de fome e um vampiro foi lá e salvou ele. Isso eu gostei. Ele é um mascote, mas ele tem toda uma origem, né? É, não, em todos os capítulos eles mostram essa origem, pra deixar bem claro. E aí o gatinho tava lá morrendo de fome, o vampiro foi lá e falou assim, você vai viver ele pra sempre deu o sangue dele pro gato. E aí ele virou o New Empire, um gatinho com asas e fangs. E com a cruz na barriga. E a cruz na barriga, porque eu não sei que é a cruz na barriga. E ele é um gato doméstico, né? Ele é adotado pela garotinha lá, ele fica pedindo sangue pra ela e tal. É, mas ele anda no sol, ele faz tudo. É tipo assim, é um puka com gato, sabe? Uhum. Alguma então, coisa aí. Desse tipo, mas ele é bem curtinho também. Então, peraí, qual é o melhor anime de vampiro da temporada? Blood Sea, Blade ou Neon Empire? Neon Empire, com certeza. Neon Empire, eu acho também. Eu achei que seria vampiro. Eu não vi outros, você viu outros episódios, Johan? De quê? Do Neon Empire? Vi, é muito engraçado. Tipo, eu sei que parece que o gato samurai se apaixona por ele, né? É, então, tipo, porque ele tem uma voz bem fina, né? E aí o gato, ele acha que ele é uma fêmea, né? Uhum. E aí ele chega uma hora e ele usa o pronome, né? Tipo, masculino. Aí ele se chama, né? Boku. Aí o cara, quê? Como assim? Você é um homem? Aí ele sou. Aí o cara, oh, meu Deus, eu sou um samurai que se apaixonou por outro cara. E fica um draminha. Aí aparece um anjo, depois um anjo gato também. Então, é. Isso aqui é o máximo. Isso passa no Kids Station, que pelo visto é tipo um Discovery Kids japonês, sabe? Não. Isso é pra crianças muito novinhas. Assim, você tentar vender vampiro pra criança, pensou que era na turma do arrepio, entendeu? Mas o Neon Empire é bem assustador, entendeu? Porque de fato o gato tava morrendo, de fato veio um vampiro pra valer, entendeu? E transformou o bicho num vampiro, entendeu? A dona dá um peixe morto pra ele tentar sugar o resto de sangue que tá ali, e ele não gosta porque o sangue tá vindo um gosto de peixe, né? É uma coisa, é uma história. É, e na Engine tem aquela mulher que eu sei lá quem é, sabe? E aí ela canta junto com um maluco que tá doente, e tem umas bolsas de sangue, sabe? É, o Engine em live action, e ele é bizarro até onde consegue ser, né? Passa aquele mesmo clipe infernal em todo episódio? Como? Todo episódio. Velho, é porque tem que encher a linguiça. Você tá fazendo uma animação que só muda 2 minutos por episódio. Ah. Então você tem a introdução, que já tá feita, você tem o ending, você só precisa rechear com 2 minutos. É assim que você faz um anime barato. Pois é, eu sei que assim, é muito legal e é o tipo de coisa que você não consegue imaginar pra crianças pequenas em qualquer lugar que não seja o Japão, sabe? Muito legal os elementos que eles puxam sem medo, né? É muito legal você viver num país onde você não tem medo na hora de fazer um produto pra criança. É tipo muito assim, bom criativamente, né? Ele é baseado no doujinshi, entendeu? Ah, é? É, ele é baseado no doujinshi. E a questão, por que foi feito o anime? É porque esse doujinshi foi lançado em 2009 e desde então, tipo, foram vendidos mais de 3 milhões de produtos da franquia. Ah, mas peraí, eu tô vendo aqui o seguinte, passa no Kids Station, mas passa 11 da noite, né? Então... É. Porque ele fala, ele tinha um... Reprise, né? É reprise em outros horários e tal. Eu tava falando semana passada sobre aqueles curtas que dariam certo se passassem aqui no Ocidente, e o Johan falou que talvez não, porque eles são muito japoneses, né? Eu acho que o Neon Empire daria certo, porque não é muito japonês. Não, o Neon Empire dá. Certo aqui, né? É, porque vampiro é uma coisa daqui, né, cara? Então daria tão certo quanto um Puka deu por aqui. É. Dá pra você falar tranquilo. Eu quero ver o caderninho do Neon Empire nas papelarias, sabe? Do Brasil. Quem sabe daqui a uns 2 anos. É. Ah, sei lá, eu acho meio difícil, mas... Enfim, Neon Empire é anime da Gonzo, passa no Kids Station às 10h54 da noite e é isso. Assim, eu queria ter um Neon Empire de verdade, eu queria ter que meu gatinho falasse comigo pedindo sangue. Ó, eu cansei de não dizer as datas, vou voltar a dizer o dia da semana. Neon Empire passa na segunda-feira às 10h54 da segunda-feira. Tá bom, viadinho. É, nossa, garota de 15 anos, né? Os hormônios mudando a cada 5 minutos. Ah, me deixou nervoso, sabe? Porque eu tô dizendo, passa, parece que passa todo dia, não passa todo dia. Inclusive, eu vou dizer aqui, ó, o Kami-sama no Memocho passa na quinta e o Morita-san passa no domingo, na madrugada de domingo pra segunda, pronto. Number 6, o outro anime do Noitamina. Você pode resumir as últimas coisas que o Noitamina tem feito em 2 blocos, né? Você tem os Josei, que aí você pode colocar Koregehime, você pode colocar agora o Zag Drop, pode colocar lá no início o Ronin Clover e etc. E você tem aquilo que vai mais pro lado da ação no estilo Higashi no Eden, que fez muito sucesso e tal, e você tem bastante coisa nessa linha por aí, saindo no Noitamina. E Number 6 pega essa outra linha, né? Pega essa linha Não, tem muito de... É uma ficção científica, é meio misteriosa, né? Eu não sei se seria uma ficção científica. Seria mais uma ficção política, né? Porque você tá mudando a forma como o Estado se comporta, mas você não tá inventando nenhuma tecnologia. Você só tá usando previsões de tecnologias contemporâneas sendo transportadas pro futuro. Né? Que é a onda, né? A mesma coisa que Higashi no Eden brincava, essa coisa da política. É. Né? No primeiro episódio dá isso de relance, mas eu senti mais no dos próximos, eu não vi ainda nenhum outro, que realmente vai focar nessa coisa de conspirações e mistérios e perseguições políticas, etc. E eu achei interessante, assim, essa coisa de espionagem e tal, que no primeiro momento não é a impressão que o anime dá pra você. O anime não te dá a sensação de que ele vai ser sobre isso, né, no primeiro momento. E ele aos poucos mudando pra isso e se estabelece assim, e é bem interessante, porque você tem num episódio, né, uma série de... você tem vários personagens sendo apresentados e desenvolvidos muito bem, né, no primeiro episódio. É um primeiro episódio muito, muito redondinho, assim, que apesar de não te dar nenhuma grande pista de como aquilo vai terminar, te manter essa curiosidade acesa, mas também não te deixa muito perdido, entendeu? Ele te situa bem naquele universo e nas motivações iniciais daqueles personagens. Eu vou dizer que a primeira parte do episódio, antes do garoto lá do braço machucado aparecer, eu achei, achei a narrativa meio confusa, sabe? Parece que tem muita coisa acontecendo, que eles estavam tentando socar muita coisa ali. Tanto que a primeira vez, eu assisti duas vezes essa primeira parte. A primeira vez que eu assisti foi ontem à noite, eu tava meio que cochilando, sabe? Dormi pra caramba e tal. E eu tinha perdido muita coisa porque eu tava cochilando e tal. Aí hoje eu fui assistir, não. A coisa é meio picotada mesmo, sabe? A primeira parte. A partir do momento que o garoto aparece, toda a história fica um pouco mais natural e faz um pouco mais de sentido, sabe? Mostra um pouquinho melhor pro que veio do que a primeira parte, que é um pouco mais cheia de picotes, assim, meio confusa. Então, mas esse é um dos que eu tenho que falar, que você tem que assistir dois episódios. Tem que assistir o primeiro e o segundo, porque o primeiro mostra eles enquanto garotos, né? O segundo já mostra eles adolescentes, né? Então, a história muda completamente. Você vai ter aquela motivação, você vai ter... Aquilo é uma memória pra explicar o que vai acontecer no segundo episódio. Entendi. Mas se você assistir só o primeiro episódio, você tá perdendo o âmago da coisa ali mesmo. Você deixa de entender o resto, entendeu? Não dá pra você julgar só pelo primeiro episódio. E agora, a questão que eu queria deixar pra perguntar pra vocês é... Isso é um yaoi? Não. Não sei, pode ser. Assim, eu já tô assistindo, já tô no quarto ou quinto episódio, não me lembro agora, acho que é o quarto episódio. E, cara, eu tenho quase certeza que isso vai virar um yaoi. Eu não sei se é baseado em alguma coisa, deixa eu checar aqui. Eu acho o seguinte, certamente no primeiro episódio rola um quezinho de shonen ai ali que dá o que pensar. Inclusive, eu devo dizer o seguinte, todo o primeiro episódio não me chama tanta atenção, tem potencial em alguns quesitos, inclusive no setting e tal, mas não me chama tanta atenção quanto toda aquela cena do quarto dos dois garotos. É ótimo. Uhum. Aquela cena, aquele diálogo é muito bem escrito. Então, o que acontece é o seguinte, sem dar spoiler, o que acontece é, o garoto tá lá naquela cidade, acontece alguma coisa, o outro, o Nezumi, que é o Sasuke lá, né, ele vai, resgata o garoto e eles vão pra outro lugar. Nesse outro lugar, eles passam a morar junto. Tipo, nesse último episódio que eu vi, só faltou realmente os finalmente. Tipo, porque deu a entender realmente que vai rolar alguma interação amorosa ali. Vai ter alguma parte assim mesmo, né? Assim, na verdade... é baseado numa série de novels, de 9 volumes. Inclusive, a Wiki não trata como light novel. Trata como novel, apesar de sair pela Kodansha. Então, deve ter o formato light novel, mas deve ter... Foi serializado na área e tudo mais. Então, deve ter o formato light novel, mas deve ser um pouco mais... sério, vamos dizer assim, sabe? Um pouco menos light. Uhum. Bom, apesar de se aproveitar do formato editorial, sabe? Os japoneses gostam de insinuar coisas sem necessariamente cair pro yaoi descarado, né? Então eu acho que não vai por esse caminho, não. Capaz de ficar só essa troca de amizade extrema entre os dois e ficar por aí mesmo, né? Apesar de que eu acho que seria interessante ir pra esse lado, porque nesse anime você não pode dizer que seria um yaoi, sabe? É um relacionamento homossexual em um anime fora de um yaoi. Porque isso não é feito não é um anime feito pra Fujoshi. Não tem clima de anime pra Fujoshi. Mas então seria muito interessante se fosse por esse lado. Talvez por isso, talvez eles não façam justamente com medo de não ter público pra isso. Possível. Eu acho que ficou uma coisa meio Jack, assim, sabe? Tá muito no futuro pra gente se preocupar com isso. O que eu perguntei, o que eu quis dizer com o yaoi é que eu não sabia, assim, se desde o primeiro episódio vocês também tinham sentido isso. Porque aquela cena, realmente, que estão os dois no quarto, ela dá um pano, entendeu? Ela dá um fungo que vai ser depois, ele vai crescer ao longo da série. Esse último episódio que eu vi foi totalmente voltado pra esse lado, de que vai rolar um relacionamento, talvez não seja explícito totalmente, mas que vai acontecer alguma coisa entre os dois garotos, vai, entendeu? Eu tinha visto alguns reviews e algumas fãs falando isso também. Assim, vale dizer, a novel foi publicada na área, que é a revista Shoujo bem recente e com uma pegada mais modernosa, assim, tipo a Jump Skill, sabe? Uhum. Que parece fugir um pouquinho do padrão antologia e focado em garotos um pouco mais velhos, sabe? Fim de adolescência, jovens adultos. outros. Uhum. Então, a insinuação faz sentido estar ali e talvez possa até ir um pouco pra esse lado, um pouco mais seriamente, sabe? É porque isso eu tô falando assim, que a gente tá, até disse, né? Ah, das primeiras impressões e tudo. Mas, realmente, cara, o último episódio, vou falar mais pela terceira vez, né? Dá a entender claramente isso. Agora, vi no Twitter um monte de gente dropando sem explicar muito porquê, sabe? Ah, enchi o saco de Number Six, não quero mais ver. Posso te falar, cara, que eu também tô de saco cheio? Por quê? Porque a história, ela é muito arrastada, muito. Assim, ó, ao invés de aproveitar aquele mundo todo que você viu, aquele mundo interessante, aquela metrópole futurista, ela é abandonada. E aí você acaba se pegando numa cidade, sabe, de faroeste, e a história vira sobre os dois garotos, e um é o Sasuke, que é o cara todo nervosinho, bravinho, e sabe, é o Kei e o... Como é que é? Que chama? O Kei e o Seme. Exatamente isso. Um é o Kei, que ele é bravinho, todo putinho, não sei o que lá. O outro é o Seme, que ele é tudo calminho, todo bobinho, que sempre tá ali se submetendo. Então você vai ter sempre essa jogada, e até agora, a história... No final do último episódio, que eu te falei, que eu tava falando até agora, dá uma essa reviravolta de que talvez possa tá acontecendo alguma coisa entre os dois, de que possa rolar um interesse amoroso, é a coisa mais interessante que aconteceu até agora. É isso que eu ia perguntar, o relacionamento dos dois não sustenta? Porque eu devo dizer que no primeiro episódio a única coisa que realmente me prendeu e me chamou a atenção não foi o set, não foi nada disso, sabe? Trama política, nada disso. Foi o diálogo dos dois no quarto. Eu gostei muito do desenvolvimento e de como aquele diálogo se desenrolou, sabe? Olha só, nesse primeiro episódio, depois realmente não sei. Se toda série que começa promissora, obviamente ela pode resolver focar demais onde ela não deveria e perder uma oportunidade que é fascinante. Assim, nesse primeiro episódio, o que me empolgou realmente foi que eu achei os personagens muito bem desenvolvidos e gostei do nível dos diálogos, entendeu? Mas eu também gostei muito desse clima de paranoia política acontecendo ali, como se, porque esse garoto que chega na vida do outro começa a falar que o governo tá enganando vocês, enfim, como se eles estivessem vivendo numa grande farsa. Porque eles moram nessa sociedade utópica, pós-apocalíptica, que é todo mundo em paz, vive todo mundo bem, mantido pelo governo, né? E aí o garoto vem com essa noção de que as coisas não estão tão bem assim. Então, na minha cabeça, aquilo ali me animou, porque, bom, isso aqui vai ter um climinha meio Identidade Bourne, sabe? Eles fugindo e descobrindo coisas e tal. Mas, então, não é assim que acaba sendo? Não. É tipo assim, você vai ter um set, eu acho que provavelmente se ele for com dois core, que eu acho que vão ser dois core, o que vai acontecer é que mais pra frente eles vão começar a explorar isso. Uhum. Eles vão começar a explorar esse lado. Mas quando eles... É porque assim, eles saem da cidade. Não vai ter dois core não, cara. Nada no meio termo não tem dois core. Então esquece, que já tá no quarto episódio, tipo assim, os três últimos, tem o primeiro episódio que são eles crianças, aí depois tem os três episódios são aquele cara, o Nezumi lá, que é o cara do cabelo preto lá que parece o Sasuke, ele puto, ele tá sempre muito bravo com tudo, com o cara, com a vida, com a cidade, ele tá sempre gritando, dando pontapé nas coisas, ou batendo em alguém, sabe? Então, tipo, é só isso. Por isso que eu acho que até essa reação das pessoas de realmente ficou muito sacal, pode ser que venha disso. Mas porque o nível do roteiro não se sustenta? Não se sustenta porque, assim, eles... Porque teve aquela ideia genial no começo, ele apresentou aquele elemento, sabe, de um governo... Não, eu tô falando até de uma coisa um pouco mais minimalista, um pouco mais técnica, sabe? Não da trama, não do que acontece, até mas agora, do desenvolvimento agora mesmo do roteiro, do texto, das falas, sabe? De como as coisas se desenvolvem, se desenrolam. Não, porque como assim... Como é escrito o diálogo, sabe? Porque assim, o cara ainda tá... O que eu quis dizer foi o seguinte, o cara ainda tá em negação, porque o que eu falei, ele vai ter alguma coisa nesse sentido do relacionamento entre os dois. Aí o cara, todos esses episódios até agora foram de negação a esse sentimento. Uhum. E o outro moleque lá, que era que o moleque que morava naquela casa, ele como personagem, ele é muito fraco, ele não diz nada, entendeu? Ele tá sempre ali só chorando, choramingando, ou então concordando com alguém, ou então fazendo, sabe, sendo bobinho. Então você só tem um personagem principal ali, e eles mostram uns elementos bem clichês, assim. O roteiro é bem fraco mesmo. Ele não apresentou, porque ele não mostrou nada diferente, nada assim de interessante. Sei lá, realmente tá difícil de assistir. Eu acho assim, pela série não entregar muito de cara, acho bem válido a gente continuar assistindo fazer um review quando acabar, né? Pra ver pra que lado que ela vai e tal. Eu vou assistir, mas... Eu também. Essa temporada eu não vou acompanhar muita coisa não, mas esse com certeza é um dos que eu vou acompanhar. Uhum. É porque assim, rola, que eu posso até estar sendo um pouco injusto, porque rola uma coisa ali, um elemento científico ali de sci-fi ali no garoto, que você pode até ver na apresentação que a cor do cabelo dele muda, mas tipo assim, eles falam disso durante 5 minutos e depois abandonam. Uhum. Aí volta no moleque todo bravo, sabe? Ah, porra, você é muito burro, não sei o que lá. Ele tá sempre falando isso pro outro cara. E é muito disso e pouco de ação, ou então um pouco de desenvolvimento, de aprofundamento dos personagens, entendeu? Não sei, talvez o próximo episódio, pelo preview, dê uma impressão de que talvez as coisas possam mudar um pouco. Mas realmente, eu acho que mais pra frente talvez mereça um review. Bem, Number 6 é do Bones, passa no Itamina, na Fuji TV, às 1h15 da manhã, 25h15 de quinta-feira. Uhum. O próximo é Mayotic. Né? Ai, ai. Esse anime me ensinou uma coisa. Uma coisa, cara, que eu nunca vou esquecer. Cara, a primeira cena desse anime... Eu vou só contar a primeira cena. E aí os ouvintes vão poder saber o nível de criatividade que eles alcançaram. A primeira cena é algo nunca antes visto na história dos animes. O seu protagonista, que é um estudante colegial meio babaca, tá dormindo. E a irmãzinha mais nova dele entra no quarto pra acordar, pula em cima dele e começa a machucar ele, torcer o braço dele, encher o saco dele, que ele tem que acordar. E depois vai toda a serelepe, sai do quarto, deixa ele todo puso na cama, blá blá blá. É assim que começa esse promissor anime. Aí depois você é introduzida a clássica personagem. Quando eu olho, é uma garota vestida. Uhum. Como? Aí de repente ele entra no banheiro, entendeu? E vê no banheiro masculino, não é? E vê essa garota vestida de mordomo usando o banheiro masculino. Aí ele se pergunta: eu tô trocando tudo, né? É o banheiro feminino que ela tá, no caso. Ele entra no banheiro feminino por quê mesmo? Não, no banheiro masculino, não é não? Ah, é, no banheiro masculino. Eu não lembro. Ah, eu não sei. Eu sei que ele vê a sala lá. Ele vê a garota no banheiro e a garota tá usando a calcinha de ursinho. E eu não consigo entender como que alguém consegue olhar pra aquela garota vestida de mordomo e ver um cara ali. Não, deixa eu falar, terminar que tava mais perguntando. Ele entra no banheiro masculino e ela fazendo escantado, ou algo assim, entendeu? Ou que seja, você que ele olha pra ela sem calcinha, vê que ela tá usando uma calcinha, vê que ela tem uma coisinha, uma perdida, e descobre que, na verdade, aquela garota é uma garota, entendeu? Nesse momento eu descobri que até então era pra gente tá achando que aquilo ali era um homem, entendeu? Uhum. Só que não tem como. Ela tem uma trancinha, ela tem curvas, ela tem quadril, sabe? É uma garota. Em nenhum momento o seriado te dá a entender que aquilo ali é um homem, mas o tempo todo ela se passa por homem, todos os personagens acham que ela é homem, e pior que isso, a série não tá fazendo uma paródia. Porque a todo momento a série pressupõe que você, espectador, também tá achando isso, entendeu? Sim. Porque a grande descoberta é feita cheia de suspense, quando o personagem descobre o que você já sabe desde o começo, entendeu? É aquele velho negócio, né? São settings bem bestas pra provocar situações eróticas. Não, né? Assim, nesse caso em especial, esse anime... Achei burro, achei idiota, só isso, entendeu? Eu tô até checando aqui onde que ele é publicado. Ele é baseado na Light Novel, como assim, gente? É baseado na Light Novel, de 8 volumes. Na Light Novel funciona melhor o fato dela ser um homem. É, né? Apesar de que aqui ela tá na capa da Light Novel e é uma garota. Sim, mas no Japão você pode ter essa galera mais afeminada. Ah, mas pera, não. Só você modificou teu corpo, né? Pra ficar igual João Mulher. Não, mas aí eu tô falando assim, no livro, no, na novel, pode ser que você, entendeu? Você olha a capa, mas ainda assim, nos primeiros momentos, você ainda consegue imaginar alguma coisa. Olha só, mas... eu tava completamente errado. O que eu ia falar é que provavelmente isso era um mangá que saía em algum shonen, e por isso que ele é um pouco mais bobinho assim, ele parece ser pra um público um pouco mais novo, mas não. Ele é uma série de light novel, quando ganhou a adaptação em mangá, que inclusive foram duas, sei lá por quê. Saiu em revista Seinen e agora tá saindo anime. Então, é bem idiota, é bem lugar comum. Os personagens... É hentai, velho. É hentai. Isso aí é um hentai. Tipo... Não, hentai porque não tem tanto fanservice. Porra! Tem fanservice, tem fanservice de criança, sabe? Não tem fanservice. Mas fanservice. É porque você viu só um episódio. Depois, mais pra frente, já começa a aparecer todo mundo pelado. Mas, velho, quando em 5 minutos você já tem um opai grabbing, sabe? Quando o cara já cai em cima do peito da menina. Isso, e não, isso foi incrível. Isso foi incrível. É. Esse anime me ensinou uma coisa. Quando você tropeça em cima de uma garota, sabe o que acontece? Você cai com a mão em cima do peito dela. Não, não é isso. Você não cai com a mão em cima do peito dela. Não, você arranca a roupa dela. Ah, sim, é verdade. Ela tá usando roupa de stripper com velcro. Uhum. Inclusive, eu sonho em usar isso de roupa, porque quando eu chego cansado em casa, deve ser uma mão na roda, né? Você pega né? Assim. Você só puxa, assim. Não, só precisa cair no chão. Você caiu no chão sem roupa. Você se joga. Esbarra em alguém, né? Esbarra na parede e a roupa cai toda. É a coisa mais what the fuck do mundo, que você tem uma cena do garoto caindo, né? Aí você já viu o que vai acontecer, você sabe que ele vai cair por cima dela e botar a mão no peito e pança. Só que quando corta pra próxima cena, rola um plot twist, porque ela tá sem roupa. A roupa dela saiu, magicamente. Cara, pra você ver, o nível da coisa é tão baixo que é única coisa realmente que eu bato palma é que pelo menos o protagonista não tem cabelo preto, não é igual a todos os outros, entendeu? Esse pelo menos tem um óculos, tem uma cara meio cartunesca, um cabelo um pouco diferente. Tipo assim, pelo menos no design dele, eles resolveram fazer algo diferente do típico protagonista desse tipo de série, né? Mesmo porque nessa temporada já tem outros iguais e o povo ia ficar com um dia, dois séries. Ia dar a impressão que é crossover, né? Enfim, mas não tem mais o que dizer, cara. Essa garota, ela fecha de homem porque a família dela é uma família de mordomos que serve a casa lá de uma garota que ela é sadomasoquista. E aí, como não pode ter mordoma, só mordoma, ela se veste de homem pra ser mordomo. Blá, blá, blá, blá, blá. E aí, enfim, tem esse monte de mulher, esse monte de situações eróticas acontecendo e é isso. Não, cara, tipo, toda vez que eu vejo esse anime, que a gente faz um review desses animes que são feitos pra excitar alguém, que sabe, são situações eróticas feitas pra excitar o espectador, isso só mostra que você tem um mercado pra esse tipo de coisa, e esse mercado, pelo visto, ele é bem forte. Não, é o que eu tô vendo aqui, as light novels, elas saíram 8, 9 light novels num período de menos de 2 anos, e acabou de ser anunciado um mangá spin-off, Maio, tem um monte de mangá saindo em um monte de canto, sabe? Cara, tipo assim, é aquilo, anime e mangá não são obras de arte, entendeu? Tem muita gente que às vezes confunde, achando que, putz, né, do lado do Kishimoto só pode vir o Van Gogh, mas não é assim, né? Esses são produtos, e muitas vezes você tem esse mercado que quer consumir esse tipo de coisa, você vai ter produto, entendeu? Se tem os otakus lá, os tarados, que o cara quer ver de qualquer jeito a menininha vestida de mordomo, velho, vai ter alguém que vai fazer esse produto pra ele. Definitivamente, é lógico que existe o público. Agora, o que me revolta com esse público é que é um público muito idiota, porque eles sempre se ativazem com a mesma coisa, entendeu? Se eu quiser... Uhum. Cara, eu não vejo filme pornô justamente por causa da mesmice, porque é sempre a mesma merda, entendeu? Então, ainda mais se não for pornô, se for uma série com uma história e tal, com situações eróticas. Eu quero que as minhas situações eróticas sejam diferenciadas, entendeu? Eu não quero... Então, mas aí mesmo assim, mas aí você vê mesmo no Ocidente, você vê que os filmes pornô são todos iguais. Mas ainda assim, é uma dos maiores pedaços do mercado audiovisual. Ah, eu sabe, sei. Eles são, cara, eles ocupam uma grande parte da parcela fazendo filmes iguais com pessoas diferentes. É a mesma coisa. Não, mas eu não tô entrando no mérito que Mayotique não vai ter público. Não, eles estão fazendo sim pra um público que quer ver isso, entendeu? Só que, ainda assim, já que a gente tá falando aqui da qualidade da série, a gente tem que falar, olha, é a mesma coisa de sempre. Então, se, a não ser que você realmente tenha essa tarefa específica, não tem nada nessa série pra você, entendeu? Ah, sim, é que assim, eu acho, pra gente aqui no Ocidente, tipo assim, eu não sei, não acho que é generalidade demais. Sei lá, pra gente, pelo menos nós três aqui, não é um produto que a gente goste, né? Nenhum de nós gosta de hentai nem nada desse tipo. Então, realmente, pra você ver aquilo, além de besta, ele não cumpre a proposta que a gente pensa que ele tem, né? Seria de excitar, de causar algum tipo de irritação. Pra mim, é o contrário, quando eu vejo uma porcaria daquela, né? Tipo, você dá até risada, né? Então, tipo, ele vira uma coisa contraproducente. Mas, ainda assim, é o que eu falo. Tem quem goste, foi o que o Mike tá falando. São 8 light novels, vai ter mais um mangá. Pode ter certeza que esse anime vai ter uma segunda temporada, entendeu? Que vai ter um monte de figure em poses sensuais que vão ser vendidas, e vão ser vendidas pra caralho, entendeu? Então, tem um mercado muito grande que gosta disso. Então, é aquilo, né? É melhor a gente, né, deixar pra lá. O que me surpreendeu foi isso. Eu esperava que isso saísse numa revista shonen, sabe? Que se fosse tipo um To Love Ru, ou algo desse tipo, que saísse, que fosse, tivesse lá no final de alguma antologia, nas últimas páginas de alguma antologia e tal. Mas não. É uma parada feita nos otakus mesmo. Assim, isso eu não esperava. Desse anime, não. Eu até gosto de comédias eróticas, mas eu espero que pelo menos a parte erótica seja criativa e a parte de comédia seja engraçada. Entendeu? É um que dá pra esperar. E nesse caso, não é nenhum dos dois. É realmente feito só pra realmente quem tem a tara específica mesmo. É bem de nicho. É. E aí? Bem, Mayotique é feito pelo estúdio Phil, que eu nunca ouvi falar. Deixa eu ver se eles já fizeram alguma coisa. Ó, não tem nem nada na Wikipédia, nem nada. Sei lá que estúdio é esse. Olha, pro estúdio iniciante, a animação nem tá tão ruim, né? Pois é, foi até pelo tipo de animação. Oi? É, tá falando? Tô falando que até que é bem animado, é bonitinho, não é porcaria, não. É, eu acho que foi até pelo tipo da animação, pelo estilo da animação, que eu achei que fosse um manga shonen, sabe? Se viesse um manga shonen. Pelo visto, é a primeira vez que eles estão produzindo pra valer algo. Eles trabalharam na animação de umas outras coisas aqui, mas nada demais. E passa na... Deixa eu abrir. Passa na TBS, às 1h55 da quinta-feira. 1h55, sim, não preciso me corrigir pela milésima vez. foi mal. Na madrugada de quinta pra sexta da TBS. Agora o próximo, o Johan adorou, né? Tava aqui no Johan's Choice. Não, assim, eu me espantei com o Johan's Choice no Empire, mas beleza. Agora esse não tem como. Como assim, Johan? Yuri? Johan... Porra, é um dos melhores dessa temporada, velho. Fala sério. Como assim, cara? Foi a mesma coisa que você fez na temporada passada com a E-Channel. Cara, a E-Channel é maravilhoso. Não, como você assim maravilhoso, essa, cara? Qual é o seu problema? É o K-On da temporada. Como assim? O K-On é bom, esses não são. Como não? Você nem assistiu. A E-Channel é maravilhoso, cara. A E-Channel, a animação de E-Channel, a comédia de E-Channel é maravilhosa. Não fale. E o Yuri é maravilhoso também. Velho, depois, é que tipo assim, o primeiro episódio ele é bem fraco mesmo, mas ainda assim me interessou pela relação dos personagens. Depois fica muito engraçado, cara. As seiyus da Yui, de K-On, tá lá, da Azusa, tá lá. Ah. Elas duas fazem um combi de comédia dentro do anime. Tipo, as situações que são criadas não são só, não é Yuri, esse anime não é hentai, ele é um anime de comédia. É muito engraçado, é muito bom, cara, sem zoeira. É um dos melhores dessa temporada. Olha, eu acho. Olha. Eu boto ele na frente de Number 6, fácil, fácil. Olha, cara, tá bom. Eu tô morrendo um pouco por dentro a cada frase que o Han fala. Olha só, eu vou dar um crédito, tá, com relação aos outros episódios. Pode ser que tenha situações engraçadas, ok? Esse primeiro episódio, desculpa, não tem, entendeu? O primeiro episódio é bem decepcionante. Não, é só um animezinho de fanservicezinho de garotinha pré-escolar. Tenta fazer um humor um pouco mais sofisticado aqui e ali, com umas referências, com uma coisa de metalinguagem, porque no momento a garota lá que era protagonista, ela some, aí vira outra menina e fala com ela, cara, você é protagonista, mas você não tá aparecendo, vamos te ajudar a aparecer um pouco mais. Aí começam a ensinar pra ela características que ela pode ter e tal. Quer dizer, eles tentam fazer algo um pouco mais sofisticado ali, mas pra mim não me vendeu muito, não me... Sabe? Não funcionou, cara. Pra mim eles estavam tentando fazer uma coisa que eles não sabem fazer muito bem. Não, assim, o primeiro episódio, eu acho que assim, ficou um pouco fraco, porque eles ainda estavam introduzindo os personagens, alguma coisa desse tipo. Mas depois, cara, juro pra vocês que fica melhor. Eu juro, cara. A interação dessas duas personagens, que são as personagens do Conselho Estudantil. Primeiro que elas não são pré-escolares, tá? Elas são ginasiais e tudo. Elas entram elementary school, não é? No ginásio, né, não? Então, isso, elas não são pré-escolares. Elas não têm 10 anos. Elas são mais velhas, assim. Então, não Hidamari Kindergarten, não. Tipo, elas têm tipo 12. Não, elas têm mais que isso. Não, são não cara, vocês estão entrando no ginásio. Assim, elas têm por volta de 10, 11 anos. Quinta série é isso. É 11, 12 anos. É. No Japão, um pouco mais, porque são só 3 anos de ginásio lá. Então, seria tipo... Se a gente contar a nona série que tem agora aqui, seria tipo a sexta série. Então, eles teriam... O quê? Não sei. Bom, a protagonista é pequenininha, parece ter 9 anos, tá? Mas ela não tem. Não tem, velho. Mas eles teriam uns 11, 12 anos. Eu só sei assim. Tem essas garotas, a menina tá entrando na escola agora, tem as duas amigas delas. As duas se apossaram da sede do clube de chá da escola que foi abandonado. E elas vão pra lá pro clube delas, que é um clube de fazer nada. Fazer o que der na telha pra se divertir, né? E aí que vão surgindo situações que são desculpas mesmo pra criar momentozinhos Moe barra Yuri entre elas ali, entendeu? E, velho, mas não tem assim, mas ó, Yuri, esse Yuri Yuri de relacionamento. Yuri assim, não é calcinha, não é ela se beijando nem nada do tipo, não é nada explícito. Ah, rolar uma pegadinha no peito, pô. Tipo, mas isso todo anime tem, cara. Só no, o único anime Moe Lobby que não tem isso é K-On. No A-Channel você vai ter isso, vai ter em vários, cara. Tá, vai ter em vários. É só que o K-On é Talvez com o Yuri, e eu vou dizer isso pautado único e exclusivamente no crédito que eu dou ao Johan. Talvez no Yuri eu esteja fazendo a mesma coisa que eu fiz com a Channel. Vi um primeiro episódio que não mostra muito, que não é muito interessante. Talvez essas duas séries mais pra frente fiquem mais interessantes. Agora, mas por enquanto, elas estão tentando ser o que elas não conseguem ser. Que é um Lucky Star, é algo assim. A gente já deixou claro quando a gente começou o review o seguinte: nós, apesar do Johan já ter assistido mais episódios, essas são primeiras opções. Então a gente vai focar. Uhum, sim, normal. Primeiro episódio. Então, falando no primeiro episódio, não é um bom piloto que te anime a ver mais coisa. É porque o Han tem tempo livre mesmo e gosta de menininha. Aí ele quis dar uma chance, entendeu? Tipo assim, todos esses animes de comédia, Moe Lobby, eu sempre gosto. Não tenho o que você falar. K-On, eu gosto muito de K-On. Aí o A-Channel, velho, o A-Channel, pra mim, desde o primeiro episódio, ele foi bom. Qualidade de animação, os personagens, eles são muito bons, a interação entre eles. Eu acho A-Channel um dos melhores animes desse tipo de Moe Lobby. Em geral, eu acho chato. Tempo. Ah, assim, eu acho o seguinte, eu acho que Yuri teria se beneficiado muito, pra mim pelo menos, pra me vender a ideia, se pelo menos o design das personagens fosse um pouco mais imaginativo, um pouco diferente, entendeu? Eu vou falar a verdade, eu ainda não consegui ver nenhum estúdio fazer algum anime nessa linha bem, que me agrade, sem ser o Kyoto Animation. Então, mas é mais pra frente que vocês veem as outras personagens, elas são muito diferentes. Você vai ter essa menina principal, que ela é mais, parece mesmo essas personagens de qualquer coisa, de saída do Rock You Bill lá, do Rock You Bill, mas as outras personagens, elas são muito interessantes. Eu sei que em geral, sempre a impressão que eu tenho é que é um Xerox mal feito, sabe? É uma coisa muito pálida perto do que o Cutanimation faz. E não, eu acabo tipo falando, assim, nah. Nada vai ser igual K-On. K-On nunca vai ser superado. Não só K-On, né? Yuri não tem só de K-On. Tem um tanto de Luckstar também, né? Tem um tanto de piadinhas, pitlines assim, e tal. Mas ele realmente, o que acontece depois, eles começam a fazer algumas piadas. Uma personagem, que é uma personagem dessa do conselho estudantil lá, que quando ela tira o óculos, ela romantiza as amigas. Mas é sempre tirando uma onda, é sempre pra dar risada, a menina sangra pelo nariz, é um negócio meio Maria Holic, assim. Uhum. Mas, velho, eu tô te falando, depois mais pra frente as situações ficam muito engraçadas, o anime leve, sei lá, eu gosto. É esse tipo, o tipo de comédia leve que eu gosto. Mas, realmente, o primeiro episódio, ele foi um pouco fraco. Mas eu, ainda assim, mesmo com o primeiro episódio, eu ainda dei uma chance. Eu sei que tem uma coisa que eu curti, o uniforme delas. O uniforme delas parece um camisolão, sabe? Um camisolão com um casaquinho. Eu curti o Sister Complex implícito na irmã mais velha da protagonista. Isso chega a ser abordado depois, não? Isso foi o máximo, cara, aquele quarto também. Foi muito legal. Não, vai falar totalmente. Não, parece que podia ser sobre aquilo, cara. Uhum. Podia ser sobre a irmã louca. Não, porque assim, vão ter... Sister... Essas personagens principais, elas vão ser as de menos. Até porque a própria, como vocês já falaram, a protagonista, ela é coadjuvante, entendeu? Ela, tipo, ela é a que menos aparece. Depois eles vão completando o quadro com vários outros personagens que são muito mais interessantes, muito mais engraçados. Até umas garotas mais velhas, até a própria irmã depois. E eles vão tirando uma onda de tudo isso. É muito engraçado, eu gosto pra caramba. Porque aquele negócio, por exemplo, é o que eu sempre falo, né? Eu tô disposto a aceitar qualquer anime pra qualquer público, desde que seja um pouco criativo. Então, se por acaso esse anime fosse sobre o Sister Complex da irmã com a garota, ia ser legal. Por quê? Porque há muito tempo que eu não vejo o Sister Complex de irmã com irmã. Se fosse outro de irmão com irmã, eu ia virar os olhos, né? Agora, de irmã com irmã, ou então, de repente, de irmã mais velha com irmãozinho, entendeu? Ia ser legal, eu não vejo muito acontecendo. Aham. Uhum. É, mas que tem por aí pra caramba. Ah, irmã mais velha com irmãozinho tem o... É. Mas é mais aquele... A Kisora é sobre isso, só que rola sexo explícito entre os dois. Enfim. Mas eu tô dizendo, dêem uma chance. Yuri é do estúdio Doka Kobo, passa na TV Tóquio às 2 da manhã, madrugada de segunda pra terça. Madrugada de segunda pra terça. Próximo, como eu já falei, tá no meu top 3 da temporada, Mawaru Penguin Drum. Tá no top 3 de muita gente, né? Todo mundo adorou. Ele é dirigido pelo diretor de Utena, né? Kunihiko Ikuhara. Ele escreve também, afinal de contas ou não? Não, ele escreve em conjunto com aquele cara que eu falei lá em cima, né? Com o... dele. O Takayo Ikami, mas eu imagino que pelo Takayo Ikami não sei ninguém, né? Até segunda ordem, a maior parte do roteiro seja dele. Ele escreve e tá acreditado Serious Composition dele também, sabe? Então é um trabalho bem, bem autoral, né? Ele que fez a maior parte das coisas. Ele também dirigiu vários dos episódios, que é bem, bem estranho, né? Normalmente o diretor da série não dirige episódios, ele dirigiu vários. É porque esse Kunihiko aí, ele, além de Utena, ele dirigiu quase a produção de quase todos os Sailor Moon, os animes. Sim, sim. Então ele se envolveu bastante com essa parte de produção da própria animação mesmo, dos episódios em si, né? Dessa essa parte também do visual e tudo. É legal porque saber disso, porque realmente tem uns relances, assim, uma pegadinha de Magical Girl aqui e ali no total. No anime, mas ao mesmo tempo também tem essa pegada artística e muito bonita e neoclássica, né? Essa pegada meio empolada que tinha bastante Utena, né? Tem um pouquinho aqui também, né? Com os personagens e os cenários, tudo muito cheio de detalhe, inclusive. Eu gostei muito disso. Tipo, algumas cenas eu tive que pausar pra poder olhar melhor a casa deles, a casa do... Moram os irmãos com a irmãzinha, né? E aí a casa deles é cheia de pequenos detalhes, pequenos enfeites pendurados por todas as partes e tal. E é legal você observar esses detalhes acontecendo, né? A animação é perfeita, né? Não precisa dizer. É isso é aquilo, né? Esse é um anime que é visualmente inspirador, né? Esse é que nem aquele que a gente falou do Welcome to the Space Show, sabe? Aqueles design que você olha assim e você fala, caraca, deu vontade de pintar um quadro agora, depois que você olha, né? A inspiração do cara, ela ultrapassa a tela e tipo, chega até você, né? Mas a história em si é boa também, né? Tipo, ela é bem intrigante. Ela foi a abertura de anime da temporada mais what the fuck de todos, né? Uhum. E você... É que eu ia falar, que agora, por exemplo, agora que eu já assisti alguns episódios, eu até saberia dizer sobre o que é a história, história, pra onde ela tá indo. Mas no primeiro episódio, não. Acho não dá pra saber. Então, qual é a trama do primeiro episódio? Cara, não sei, entendeu? Não tem. Eu sei o seguinte, tem dois irmãos, tem a irmãzinha teve muito doente, a salvou milagrosamente, entendeu? E rola um mistério aí de por que ela tá viva ainda. E rola esses pinguins, que são três pinguinzinhos meio brinquedinhos, meio plushes, assim, né? E eles fazem as tarefas de casa pra você. E é isso, cara. A série, a garota, antes dela entrar em coma, ela compra um chapéuzinho de pinguim, né? É. Tá, mas esse chapéu, cara, é só um símbolo, tá ligado? Esse chapéu, isso no primeiro episódio mesmo, dá pra entender que... Não, mas aí que tá. A série toda, pra mim, ela tem esse quê de Utena de tudo parecer ser uma metáfora pra outra coisa, sabe? Tudo parecer ser uma... ser símbolo mesmo, tudo ali parece ser símbolo. Não, inclusive... Mas eu tô falando disso porque é o seguinte, ela entra em coma, né? E aí quando ela revive, ela tá com o chapéuzinho e ela tá com uma outra personalidade. Uhum. E aí no primeiro episódio tem um outro momento que ela bota o chapéu, que ela leva, tipo, os garotos pra uma outra dimensão e tal, e pança. É. E antes disso, eles recebem os pinguinzinhos. Oi. Isso, aí você falou no último J-Cast, você tinha comparado o que com Star Driver? O Secret Seven. Eu acho, em termos visuais e de roteiro, de estilo de roteiro, não de tema, de estilo de roteiro, esse anime, ele tem muito mais a ver com Star Driver do que qualquer outro. Mas Star Driver tem esse quê de metáfora, sabe? Tem bastante. Esse, eu digo assim, é que difícil, como vocês não assistiram, e fica difícil pôr em palavras, assim, mas é tipo, a pegada, sabe? O jeito que a história anda, ela lembra muito Star Driver. Mas assim, é o seguinte, eles recebem esses pinguizinhos, cada um segue um deles, sendo que são dois pinguizinhos garoto e um pinguizinho garoto, uma pinguizinha garota. Que assim que eu vi eles lado a lado, sabe? Cada um com seu petzinho, eu já meio que senti que aqueles pinguins são meio que alter egos deles, sabe? Dá essa impressão. E aí quando nesse primeiro episódio que eles vão pra essa outra dimensão e tal, e rola aquele monte de maluquice, e o irmão de cabelo é vermelho? É um cabelo mais quente. O irmão do cabelo vermelho mete a mão no peito dela e puxa, como se puxasse o coração dela. A primeira coisa que eu pensei, sabe? O que é isso? É metáfora pra incesto? Rola um incesto aí entre os dois, e aí o episódio termina com ele na beira da cama dela, dando um beijo nela. Então eu acho que a série vai ter muito disso, sabe? A série vai ter muito esse quê de metáfora pra coisa e tal. Tipo, tudo isso pode ser um delírio, e são todas metáforas pra o que realmente tá acontecendo, que é essa coisa um pouco mais intimista aqui entre os personagens. Quer que eu fale do que tá acontecendo ou deixa pra lá? Ah, é muito spoiler? Não spoiler, assim. O que acontece é que a história fugiu completamente disso. Tem muita gente reclamando que talvez ela esteja sendo um pouco pretensiosa, entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, os personagens principais são esquecidos, aparece um outro personagem e eles demoram muito pra explicar por que esse personagem tá aí. Eu peguei na primeira vez que a personagem apareceu, porque é um negócio meio Doctor Who, tá ligado? Ah, sim. Então eu na hora assim, eu falei, putz, é isso. E aí aparece mais pra frente agora que realmente vai ser o que eu tinha imaginado. Uhum. Mas eles demoraram demais pra dar esse ritmo e eles deixaram um pouco pra trás esse elemento fantástico. Fora os pinguins, essa parte toda da garota lá, tá explicando, mas parece que não vai ser um negócio de metáfora. Parece que realmente é outra coisa, sabe? É uma parada meio Doctor Who, assim. Mas você viu o anime de Utena? Viu, né, Cris? Vi metade dele, né? Não terminei ainda, não. O que eu escuto falar de Utena é que... Eu não sei... Você viu, Dri? Utena? Peraí. O que eu escuto falar de Utena é que as coisas que acontecem ali meio que acontecem mesmo, mas tudo que acontece tem um quê de metáfora, sabe? Então tudo pode ser lido também como um estudo dos personagens. Então, mas ele sai disso, porque eles começam a seguir uma garota lá. Acontecem umas outras coisas que não são bem assim, entendeu? Tem um elemento ali, tem um objeto que eles têm que ir atrás, que é o tal do Penguin Drum, que é o que fala no título do anime, né? E aí eles têm que ir atrás disso, e parece mais que são alienígenas mesmo, entendeu? Essa impressão. Não, então, mas é o que eu falei, sabe? O que tá acontecendo ali acontece, mas todos os acontecimentos também podem dar uma leitura de podem ter uma leitura metafórica, entendeu? Eu sei que eles introduzem altos conceitos filosóficos, entendeu? Na boca dos personagens, nos diálogos e tal, tem coisa da maçã Shazam e do universo, não sei o que, papá, da rolha da garrafa, não sei o que, não, isso não. Mas altas coisas que eu tenho, assim, que são legais pra deixar o episódio interessante, mas que eu tenho medo de que sejam coisas que vão ficar muito no ar, ou vão ficar jogadas, não vão ser explicadas, entendeu? Porque se tudo for maluquice, porque se o anime for autoral demais, né, um cara só tá dirigindo, escrevendo, tá controlando tudo, né, tem a parte boa, né, que se ele for, se o cara é um gênio, vai sair uma obra-prima, né, mas se ele for um gênio louco, pode sair uma obra-prima louca demais, então acaba prejudicando um pouco, então não sei, sempre rola aquele medinho, né. Anime tem essa tradição já, é um meio que é tradicionalmente ele é famoso por entregar esses finais abertos, insatisfatórios, cheios de ponta solta, né, então esse anime, ele tem esse potencial pra terminar desse jeito, vamos ver, por enquanto ainda não é uma preocupação, mas... O que me tranquilizou é que parece que vão ser dois cursos. Em algum lugar parece que vão ser dois cursos. Então, talvez eles estejam dando essa diminuída no ritmo, porque o problema é esse, eles dão uma diminuída no ritmo e eles deixam um pouco de lado essa parte, como eu vou falar de novo, essa parte psicodélica, ela fica um pouco de lado. Mas, talvez, como ele é um pouco maior, talvez por isso... estão diminuindo o ritmo porque eles têm tempo, né? Exatamente. Talvez a história eles estejam, sabe, tem... É porque assim, eu não sei o que tá acontecendo agora, qual a influência que isso vai ter mais pra frente, né? Então talvez seja por isso. Mas o anime é muito bom. Realmente, em termos visuais, os personagens e tudo, é maravilhoso. Bem, Mauro Penguin Drum é do... Me perdi, cadê? Mauro Penguin Drum, do Brains Base, passa às 26h10, que são as 2h10 da madrugada, de quinta pra sexta, na MBS e na TBS. Fica estranho, né? Porque tem anime que parece que tem tanta coisa pra falar, mas que é tão aberto à interpretação, fica difícil você dar uma opinião. Não dá pra gente falar mais sobre ele, né? Porque, assim, se eu falar mais, vou dar spoiler, e só que se eu não falar, se a gente não falar de mais nada, só pelo primeiro episódio, é difícil entender alguma coisa. Mas é aquela coisa, né? Quem tá ouvindo pode confiar na gente, nos três, que os três gostaram muito. Ele tem um potencial muito grande. Tipo assim, até pela própria questão do design, da animação, tudo, ele vai ter um futuro. Esse anime vai ser bem conhecido, vai ficar bem, bem famoso e tudo, mas não sei. Eu tenho medo, eu temo pela sua história, Eu acho que ela tem um espaço muito grande pra dar errado, mas eu espero que não. O próximo é o Nekogami Yao Yorozu. O que você achou, Yao? Olha, cara, eu comecei assistindo, achei até bonzinho, aí depois ele foi ficando chato, aí eu parei de assistir. Você viu o primeiro episódio só ou viu mais? Não, eu vi o primeiro, vi o segundo, vi o terceiro, e depois o terceiro eu desisti. Eu falei, não, deixa, não dá mais pra assistir. O primeiro episódio eu achei divertidinho pra caramba, sabe? É divertido, por isso que eu até comecei a assistir, por causa disso, né? Primeira coisa a ser notada é o seguinte, um rabo não é mais o suficiente, né? Não, mas isso aí vem do... do folclore japonês. Ah, é? Os deuses gatos com dois rabos? É o rabo partido, na verdade, né? Então, sim. De que tem uma coisa dessa. Vem, sabe esse negócio que tem no Naruto, de duas caudas, três caudas, quatro, cinco... O japonês adora muito de rabo, né? Então, o japonês tem essas paradas. Mesmo. Então, é um climinha bem leve, né? Bem... Eu gostei bastante, sabe? Tem vários deusezinhos na Terra, né? Cada um responsável por uma coisa. A protagonista é essa deus gato. E no primeiro episódio tem a deusa da pobreza que tá chegando na cidade. E aí os deuses daquela cidade se reúnem pra se preparar, sabe? A cidade se prepara porque a deusa da pobreza vai chegar e vai deixar todo mundo pobre, morrendo de fome. E fala mais aí. Não, é que assim, esse anime ele é dirigido pelo Hiroaki Sakurai. E esse cara era o responsável pelo Digicharat. Sim. Então, depois que eu vi isso, eu olhei o anime com outros olhos, tá ligado? É porque aqueles acessórios, a personagem principal é uma gatinha lá, uma deusa gata, e ela usa um cinto na orelha, e ela tem uma roupa que é cheia, sabe, de coisas penduradas e tudo. Isso é bem Digicharat, né? Não, e todos esses deuses, eles têm uma identidade visual muito bem trabalhada, né? Bem interessante. E até por eles serem menores, eles serem tibi, né? Serem assim, bem SD, então tem essa parte mesmo de que ele é feito pra ser bonito mesmo, assim, né? Pra um fofo, na verdade, né? Inclusive essa protagonista ela gosta tanto de videogames antigos, e a série tem vários easter eggzinhos pra quem conhece, sabe? Tipo, a primeira cena que ela aparece na Terra, ela tem um Mega Drive lá, que é muito parecido com o Mega Drive que eu tinha. Que era o Phantom System, não era? Não, o que eu tinha era o Mega Drive mesmo. Eu tinha um Mega Drive, que é aquele branco com os botões vermelhos? Não, tô falando preto. Eu tô falando de Mega Drive, tô falando de Famicom, não, pô. O Mega Drive era assim, pô. Mega Drive era como? Era preto, igual o teu, todos eles eram assim, não era? Sim, o Mega Drive que aparece quando ela... quando ela aparece pela primeira vez, é preto. Ah, tá, eu achei que você tava falando que era diferente, não. Eu que é igual mesmo. Sim, eu falei que é igual, é idêntico ao que eu tenho, sabe? Uhum. A que eu tinha, né? Uma coisa que eu mais me arrependo nessa vida é ter me vendido aquele Mega Drive. Mas aí, tipo, na engine tem ela com várias fitas de vários videogames antigos também, e a fita é igualzinha, você vê que a fita é do Sonic, que tem um Soniczinho desenhado no meio, sabe? Tem vários easter eggzinhos pra quem gosta de videogame antigo. E... enfim, né? É, assim, ele é leve, engraçadinho e tudo. Nada demais, assim. Dificilmente ele vai ser o predileto de alguém. É, não vai esperar... Mas ainda assim, mas vale espera... pela diversão, né? É, não vai esperar um humor requintado, não vai esperar sacadas muito inteligentes, muito interessantes, não é isso. É um humor bem bobinho, bem bestinha mesmo, fofinho e tal, mas não é chato, não é mais do mesmo, não sei. O Johan disse que cansou depois, né? É, porque assim, isso parece que é feito pra criança mesmo, né? Eu não sei nem que canal, que horário que ele passa, mas ele... Ele é feito pra criança, ele passa 8h30 também. Então, exatamente por isso. Porque, assim, ele não tem nem... O humor dele é bem simples mesmo, sabe? Humor pra criança, essas piadas bem... Eu acho que é uma boa você ter puxado o nome do... Qual é o nome dele? Do Hiroaki Sakurai. Isso, Sakurai. Que, pelo visto, se você gostou de Shadow, se você conhece, se te interessa esse tipo... Porque pela estética, você meio que já saca sobre o que é de Shadow, sabe? Então, se esse tipo de coisa te interessa, Nekogami provavelmente vai ser interessante pra você. Eu, se duvidar, até continuar assistindo, porque eu tinha intenção de continuar assistindo, é que realmente ele fica bem, bem simples mesmo, entendeu? Então aí, sabe, às vezes você quer uma coisa, uma piadinha um pouco mais elaborada, alguma coisa do tipo, não. E ele é bem assim, bem infantil mesmo. É, os personagens estão aparecendo. É, pra ver, de criança mesmo. É, aí tem, sabe, tem, aparecem uns rivais, a galera que, duas garotas são rivais, e aí elas brigam porque essa deusa gato, ela foi prometida a casamento pra outras deusas, entendeu? Porque o pai dela era idiota, o boquê, sabe, que eles chamam de bobão. Então, ela falou, meu pai é tão bobão que me prometeu pra uma garota, tipo, porque ele achou bonitinho, que ele tem ciúmes de mim. Mas, sabe, fica essas coisas meio comum, assim, sabe, nada demais, assim, não te chama atenção de nada, e aí, sei lá. Mas é bem adorável, é bem fofinho, sabe, é tipo de coisa gostosinha de ver quando você estiver cansado e tal. O japonês adora gato, né, cara? O cachorro no... O que é o cachorro no ocidente são gatos pros japoneses, entendeu? Uh-huh. Então, eles sempre são tratados como bicho fofinho, como bicho adorável, esse tipo de coisa. Então... E acabou de me ocorrer também as referências da videogame antigo, né? É estranho num produto pra criança. Mas pelo ambiente ali, é um ambiente bem familiar, né? E aqui não, mas no Japão é bem comum você ter na tua casa, você é uma criança japonesa, mas teu pai tem um videogame antigo guardado, porque é de quando ele era mais novo e tal. A tua avó joga videogame, se pá. Pois é. E outra que ele foi bem recebido, que ele é uma adaptação também, que se eu não me engano ele é um Yonkoma, e ele foi bem recebido no Japão. É, eu recomendo. É, eu também, tipo, nada demais, só como eu falei, tipo, você não vai amar, você não vai odiar, mas você pode assistir, se você quiser dar umas risadinhas, até vale a pena. Bem, é do AIC Plus, que parece ser alguma subdivisão nova do AIC. Passa na ATX às 8h30 da manhã de sábado. 8h30 da manhã de sábado. Bem pra criança mesmo. Aham, né? Saturday morning. E o próximo é o R15, ou seja lá como se pronuncia o nome desse troço. Que eu tinha quase certeza que era algum anime muito sério e envolvendo guerra de alguma forma, talvez por causa do nome que lembra a R15. Ou, sei lá, algum nome de algum caça, não sei. Esse é o do garoto que escreve história pornô. Isso. É o gênio do... Eu tenho uma dúvida, sabe? Se é pra você ter um protagonista que é um autor de histórias pornô, por que você precisa tanto que esse protagonista seja um adolescente e precisa criar todo um setting mega complexo pra ele estar inserido no colegial? Por que ele não pode ser só um adulto autor pornô, sabe? Porque os moleques que vão assistir querem se identificar. É, ou então os caras que vão assistir... Não é, mas isso aí o pessoal grava e assiste depois. Mas aí, ou então os caras que vão assistir a 1h da manhã, os coroa, eles não querem ver nenhum velho na história, entendeu? Uhum. Eles querem ver colegiais ou se transportar pra aquele tempo, alguma coisa do tipo. Tudo que ele vê, né, ele pensa em sacanagem, tudo que ele vê, e é aí que começa a ter altas cenas. Porque a história é o seguinte, mas só a gente explicar rapidinho, é um colégio de gênios. Gênio de qualquer coisa. Gênio da matemática, gênio da robótica, gênio da ciência, gênio de qualquer coisa. E aí tem esse garoto que ele é um gênio pra escrever, como é que chamaria isso? Novelas... eróticas, alguma é, coisa. É, seria tipo contos eróticos, né? Contos eróticos, exatamente, são contos eróticos. Ele é o gênio pra escrever isso. Aí você vai ter outros gênios, gênio da fotografia, gênios do jornalismo, você vai ter esse tipo de coisa. E esse garoto tá lá e ele vai ter um relacionamento ali, aquelas pessoas sabem que ele é um gênio pra escrever contos eróticos, e as garotas sabem que quando ele olha pra elas, ele tá imaginando alguma coisa. Então ele fica meio que sendo um outcast, ao mesmo tempo que não, porque as pessoas sabem que ele é um cara brilhante, e daí pra baixo é, vira um et normal. A premissa inicial ela é até interessante, mas ela para por aí, né? É, eu vou falar até que eu tô reclamando da desculpa, sabe? Pra ele ser um colegial, mas os pontos mais interessantes do anime vem justamente dessa desculpa. Que é ser um colégio de gênios e cada um ter o seu forte e tal. Apesar de que especialista em clarineta é sacanagem, né? É porque isso é sexual, né? Isso é uma pura referência sexual, né? Ele é especialista em assoprar. Aí isso, o personagem principal ele é até engraçado, ele sabe, é engraçadinho, o cara é divertido. Quando ele tem aquelas viagens dele, ele começa a escrever em qualquer lugar, ele não consegue segurar a mão. Aí ele escreve na pedra, na parede, no rosto, sabe? E aí vai por aí. É um hentai, é uma comédia hentai, assim, uma comédia et, né? Pô. Vai ter fanservice, personagem padrão de harém, sabe? Aquele monte de garota diferente. Um romance de mal entendido, sabe? De quando você tropeça e cai em cima, que nem a gente já falou. Aí você cai em cima da garota e tira a roupa toda dela, e ela fica, sai correndo. Tudo, né? Você vai ter por aí. E aí vem aquele problema, né? Que já tá rolando há um tempo, né? Que aí você faz um negócio desse pra ser et, e aí você tem uma censura horrorosa. Né? Horrível, horrível, sabe? É uma censura que tá na moda agora, que é muito estranha. É. Que ao invés dela ser uma tarja preta que tampa só o necessário, ela é tipo um raio de luz que vem do nada e que tampa metade da tela, sabe? Horrível. É a luz da vergonha, sabe? Ela tapa de um jeito que é assim, tipo, é pra você virar a cara da televisão, porque se você estiver assistindo num quarto escuro, a claridade dessa luz que vai censurar e nem é nada demais, é pra censurar a calcinha da menina, sabe? É. E aí, tipo, puff, acende a televisão, sabe? Aquele raio gigante de luz branca. Assim, você não vê nada, você não vê absolutamente nada. Não, sim, eu até marquei aqui sobre a censura e tal, mas o próximo anime que a gente vai comentar sofreu muito mais do que isso, né? É, ele é um fat material, mas não chega a ser tão ruim esse R15, né? Assim, ele tem umas qualidades de animação boas, os ele tem uma outra sacada legalzinha, né? O character design não é de todo mal, tem suas qualidades, mas é mais um produto que é pra aquele público que a gente já discutiu. É, curte esse tipo de coisa, quem não se importa, pode até ver o primeiro episódio pra ver se ia continuar assistindo. Mas ele é recheado, ele é legitimamente um et, entendeu? Ele é recheado de gente caindo, de as meninas caindo de saia pra mostrar calcinha, esse tipo de coisa. É só que realmente acho melhor você esperar, se você gosta, é melhor você esperar a versão do DVD, que você não vai ver nada. Se você bem, gosta. É. O R15 do EIC passa na TV Kanagawa a 1 da manhã de sábado também. 1 da manhã de sábado pra domingo. Uhum. E o próximo, como eu falei, que sofre muito com isso, ele é um caso, um caso especial, um caso inédito nos previews do JCast. Que foi o único anime que eu não consegui assistir. Eu assisti a primeira cena dele, nada mais. Porque primeiro eu vi a versão censurada, né? A versão em 720p. Que você não consegue entender o que tá acontecendo. A censura tem momentos que toma 80% da tela. Você não falou nem o nome dele ainda. É o Manyu Rikencho. Inclusive 80% literalmente. Você só vê o cantinho da tela lá em cima, sabe? Você não vê o que tá acontecendo. Você não consegue entender o que tá acontecendo. Ele é outro hentai, outro et. Ele é mais um. Mais agressivo, né? Ele é mais agressivo. Ele é exatamente. E o tema desses são peitos gigantes. Gigante. Quando eu falo gigante, não é grande. É gigante mesmo. É, tipo, desproporcional. Um absurdo. E aí, o que acontece é que, tipo, ele vai mostrar e esse já começa mostrando, já. Entendeu? Primeira cena, tá todo mundo pelado, aquele monte de mulher peituda. Só que como que você sabe que ela é peituda? É, lendo por aí. Porque a censura... Você não consegue ver o peito, né? A censura é um absurdo. Faz sentido a censura ser gigantesca porque os peitos são enormes, né? É. E além de enormes, a gravidade funciona neles, né? Eles são peitos grandes onde a gravidade funciona. Então eles balançam e sacodem pra lá e pra cá. Porque ele é tão censurado que ele perde o sentido. Essa exibição na TV, ela não tem sentido. Não faz sentido. Porque tem horas que a tela fica branca, porque eles censuram a tela inteira. Faz sentido ter aguçar a curiosidade de vender sem censura depois. Né? Cara, mas não é mais fácil. Se a pessoa vai comprar o DVD, não é mais fácil comprar o DVD, porque eu não sei até que ponto uma pessoa vai olhar uma tela branca e falar, pô, tô curioso, hein? Né? Eu, 50% das coisas que aparecem no anime, elas são censuradas, mas não é uma tarja mais. Agora o bagulho é essa mesma luta. Se duvidar, é um daqueles casos em que a produtora pede, sabe? A produtora exige que seja passado na televisão. E aí todas as regras de censura da emissora são jogadas ali em cima e não sobra nada. Só que tá passando ali porque é obrigatório, sabe? Passar ali. Cara, é um absurdo, porque é muito censurado. Não, é um absurdo. Inclusive, eu acho que a pessoa devia baixar só pra ver que a gente não tá exagerando. Ou então procurar imagem aí, sabe? Que é um absurdo. Existe uma versão sem censura, porque ele foi exibido na internet. A versão sem censura tem uma qualidade bem baixinha, tem só 100 mega o arquivo. E aí o pessoal que viu a versão sem censura falou que é melhor com censura, porque parece que o design dos peitos são horrorosos. Tipo, é como eu falei, a gravidade funciona neles, né? É. São gigantes, mas a gravidade funciona como funcionaria no mundo real. Então eles não são peitos de silicone, né? Eles são peitos naturais e gigantes. Aí quando ela tira a blusa, ela sente frio, porque bate no chão e gela o peito da mulher. Então... Mas vocês estão ligados que tem uma história por trás dele, né? Eu não faço ideia de vocês, você sabe? É, então, eu fui pesquisar porque eu fiquei curioso, porque eu queria saber o que estava justificando aquele parece que é um mundo onde quanto maior o peito, mais status você tem. Negócio assim, não é? O negócio é o seguinte, quando você corta, são as samurais, as samurais. Porque ele passa naquela época, sabe, período Edo, assim, samurais e tal. E as mulheres, quando elas cortam o peito de outras mulheres, o peito delas fica maior. Quanto maior o peito, mais líder ela é, sabe, mais poderosa ela fica. Tem tipo um poder mágico, místico na parada. Uhum. Entendeu? Então, aí você vai ter umas garotas lá que na legenda em inglês, tá, elas são chamadas de Titi Hunt Witch, as bruxas caçadoras de peito, entendeu? Depois que eu vi essa terminologia, eu apaguei o episódio. Fui lá, shift cell e apaguei. Você chegou a assistir? Não, assim, fast forward. Um minuto e parei. Não dá, realmente. Não, depois eu peguei a versão sem censura e eu, não vou assistir esse troço não, deixa pra lá. O negócio é o seguinte, tipo assim, as mulheres tipo, vão manter a supremacia das famílias lá, elas têm que cortar os peitos das famílias inimigas, das mulheres das famílias inimigas, porque quanto menor o peito das famílias, mais poderosas elas são, então elas têm um destaque, entendeu? Então elas conquistam o Japão usando isso. E aí a mulher vai lá, tem uma yandere lá, uma vilã yandere, que ela é totalmente maluca, que vai lutar contra a personagem principal. E aí ela vai lá tentar cortar o peito da mina, não consegue, a mina vai lá com o peito dela. E aí a mina fica despeitada e os peitos dela começam a aumentar, entendeu? É, se duvidar, até vale pelo bizarríssimo, né? Inclusive eu tô vendo aqui, o estúdio é o mesmo de Sekiro quase. Então, sei lá, pelo bizarro, o absurdo, extremo. Sim, mas assim, só a versão... sem a censura, porque realmente, cara... É, a versão sem censura, a versão que censura é impossível. É tipo uma aquela radionovela, sabe? Que você só escuta o som. Uhum. Que é isso. Quando apareceu uma mulher, pronto, a tela já fica branca. Você só vê o rosto dela, né? O cantinho da tela onde aparece o rosto, você vê. Ela, tipo, no cantinho, assim, tentando aparecer. É, e aí depois ele fica meio Yuri, sabe? Porque é só mulher, né? Pois é, né? Aí as meninas começam a se pegar, se apertar e tudo, mas é isso. Enfim, a gente tá falando demais pra que a gente nem viu. Quem faz é o Hoods Entertainment, passa na TV Kanagawa relativamente cedo pra esse tipo de produto, 1 da manhã, só que na madrugada de domingo pra segunda. É. E pra fechar, Notalian no Shuka, o novo anime da Gainax. O novo anime da Gainax que tá sendo anunciado faz um tempinho, né? A primeira coisa que veio à minha mente, esse sim, quando eu comecei a assistir, foi Gossick. Sério? Pra você não? É, a primeira coisa que veio pra mim, quando eu comecei a assistir, foi o Toaru Majutsu no Inde. Ah, que eu não vi. É, porque você sabe do que se trata? Sei. Ah, sim, por conta da biblioteca, sim. É tipo assim, a mesma coisa. É, esse é isso que eu tava percebendo. Ele é um grande retalho, né? Ele tem várias referências que consegue pegar de vários lugares diferentes. É. Eu até, a primeira linha que eu escrevi aqui foi: hikikomores vitorianas estão na moda, não é? Ah, sim. É isso. A garota é uma vitórica de novo. É, só que ao invés de ser loira, ela é morena. E ela tem uma dubladora também muito boa, que é a mesma dubladora que trabalhou, que fez a Celt de Durarará, que fez uns outros papéis por aí. Então, e aí a personagem é isso. E a personagem, se você conhece Toaru no Maju no Index, é a mesma coisa. É uma garota que dentro dela, ela tem vários livros secretos que tratam de... No Dantali no Shoka, tratam de demônios. No Toaru no Maju no Index, tratam de demônios também? Nem sei. Ou de magia, É que acho que no Toaru são magias, entendeu? No livro tem os spells, sabe? sabe? Alguma coisa. Não, o conceito é até interessante, que tem um pouco de embasamento fictício, sabe? No caso, são livros que... São livros perdidos, né? Eles chamam de livros fantasmas. São livros que ao longo do tempo se perderam e que eles têm poderes mágicos e que fazem coisas acontecerem. No primeiro episódio, você tem esse livro, que em inglês, na legenda, eles chamam de pop-up book. São esses livros que você abre e monta um cenáriozinho de papelão de criança, sabe? Em 3D. E tem essas criaturas, né? Que aparecem quando você mata elas viram tinta e tal. Aí tem um leão, tem um palhaço Arlequim, Pierrot dos Infernos lá, e várias outras criaturas assim, que na verdade eram... Tem um dragão, né? Que na verdade eram figuras desse pop-up book, que nesse caso, o primeiro data de não sei quando, só que esse perdido é de, sei lá, 200 anos antes, e que provavelmente o que consta como o primeiro foi baseado nesse de muito tempo antes que se perdeu na história. Então é um conceito que, dá, se bem trabalhado nos próximos episódios, você pode trazer umas coisas interessantes, sabe? Ele mantém, ó, eu vi os outros, ele mantém nesse mesmo ritmo, só que assim, eu dormi no final do segundo episódio. Olha, difícil dormir vendo um anime, hein? Mas ele começou a ficar tão repetitivo e a menina fala tanto que eu apaguei, acordei de novo. Não, tipo, quando o cara vai vencer o dragão, ele puxa um livro, né? E ele começa a ler o livro. E ele vai mostrando várias cenas, e são cenas não muito relacionadas com o que tá acontecendo ali, né? O cara é tá meio lendo que aquilo livro. De que é palavras, né? As palavras derrotam qualquer mal. Uma coisa meio, um sentido meio figurativo assim, mas é até válido, fica bonito até. É assim, é um anime da Gainax, a qualidade indiscutível, qualidade de animação. Aliás, visualmente, esses cenários, eles estão me perturbando um pouco. Que cenários fotorrealistas estão em alta, né? Quase todo anime tem. Só que esses em especial, eles parecem fotos tratadas. Se bobear, pode até ser. Eu tô suspeitando que eles são fotos tratadas. Que eles não são desenhados. O cara não pegou a referência e desenhou por cima, sabe? Que é como eles costumam fazer agora, hoje em dia. Parece que eles pegaram e trataram a foto pra ficar mais bem inserida ali na animação e tal. Algumas cenas, quando ele vai abrir uma porta, por exemplo, que dá um close maior, não é assim, né? É animado, você dá um choque, mas o cenário em geral, quando passa, sei lá, eles estão num trem, vai mostrando árvores de fundo e tal, parece muito com fotos tratadas. Ou quando mostra a mansão, parecem muito fotos tratadas. Eu ainda não tenho certeza se é. Mas mesmo se não for, parece que foi feito pra dar essa impressão. Então... rolou uma pesquisa, né? Lembra que eles estão produzindo esse anime faz bastante tempo. Foi anunciado por um bom tempo. Até que eu pensei, quando me remeteu a Gossip, eu pensei, tá aí por causa de Gossip. Mas não, sabe? Porque foi anunciado mais ou menos na mesma época, até antes de Gossip. Eu lembro que eles estavam contratando até desenhistas estrangeiros que soubessem fazer design de coisas antigas, sabe? Cadeiras, esse tipo de coisas. Talvez por isso que tem esse clima, né? Porque por isso que tem esse tom, essa ideia. Talvez chamaram até a pessoa que pinta, né? Então. Eu sei que já tá a produção faz bastante tempo. E eu até coloquei aqui, né? Os caras da Gainax devem ter assistido o Gossip e falado, droga, né? Quem foi o maldito que teve a mesma ideia, né? Foi bem por aí. Eu acho que a questão é assim, é Gainax. Os dois são baseados em novels, né? Inclusive. São baseados... Assim como Toruma disse no Index. Então, tipo, se rolou plágio ou não no meio disso daí tudo, já faz tempo que isso aconteceu. Né? Nenhuma novidade. A grande questão é que nenhum dos elementos usados ali são exatamente originais. Claro isso, né? Porque a garota ali com os poderes de livro mágico, você pode relacionar qualquer coisa, o estilo dela, vitoriano, você não precisa nem remeter exatamente a Vitórica, você pode remeter a qualquer outro anime anterior que tenha que fale disso, entendeu? Mas é que o cenário tá muito bom, que nem o Dark tá falando, é uma Inglaterra de 1920, e você vê que mesmo que sejam fotos, ainda assim tá muito bem atrapalhado, fica muito bonito. Não, e até assim, até no escopo menor, sabe? Eu tô vendo aqui as novas são de 2008. Até no escopo menor, por exemplo, nesses livros, as criaturas desse primeiro episódio. Na biblioteca você tem livros e você tem um leão que quando você perfura o leão, ele vira tinta, né? Vira um pó que vira tinta. Tava assistindo com a Adri e ela comentou que no... em Tsubasa, no mundo da biblioteca, você tem leões muito parecidos, que meio que desaparecem quando você mata e tal. Vai ter várias coisas parecidas. Até porque na mitologia japonesa, eles têm várias coisas relacionadas com tinta, com desenhos, demônios saindo do papel, esse tipo de coisa é bem comum. No X-Holic também tinha muita coisa disso, né? De que o cara ia lá, escrevia alguma coisa no papel e aquilo tomava uma vida e tudo. Então você vai ter esse elemento. Assim, não vai ter nada, você vai refletir várias coisas, de vários animes semelhantes. Como é um produto da Gainax, você pode ter certeza que você não tá perdendo tempo com isso. Assim, Então você pode assistir porque a qualidade de animação é boa, os diálogos. Você tá exagerando um pouquinho, botando o nome Gainax, que a Gainax já fez tipo uma Horomatic, já fez He's My Master, sabe? Eu gosto de uma Horomatic, mas He's My Master, não sei se você assistiu. Não. Não me parece nem um pouco bom, mas tudo bem. Eu acho que a Gainax tem, assim, ela tem uns gaps, assim, de que ela faz um anime bom, aí passa um tempo fazendo umas coisas pra mais... Pra arrecadar uma grana, né? Eles fazem uma coisa assim, depois fazem uma coisa um pouco mais comum pra arrecadar um dinheiro. Mas, nesse caso, é bonito, é bem animado, é... apesar de ser tudo meio que chupinhado daqui ou dali, as coisas se encaixam bem. Só tem esse ritmo um pouco lento, um tanto... bastante lento, na verdade, mas que faz parte, que é proposital e parece interessante. Então, acho que vale a pena assistir. Assiste aí, vê se você consegue. Se é tem um protagonista adulto, que é uma coisa difícil de achar, né? Pois é. O cara que ele tem lá pros seus 20 e poucos anos, e por um anime isso é bem, né? Bem difícil de você ver, mas ainda assim a personagem principal, ela é outra coisa que nesse caso é coincidência, né? Mas ele começa falando do avô dele que morreu e tal, que lembra muito o Zag Drop. É coincidência, mas é mais um cara. Acaba somando junto às outras supinhações, sabe? Tudo desse anime parece que veio de algum lugar, nada original. Ele herda ela, né? Tipo, bem por aí mesmo, né? Aham. É, mas é aquilo. Eu não acho que seja uma perda de tempo. Eu, como sou um fanboy da Gainax, eu acho que eles merecem o crédito. Eu não tô pagando nada mesmo. Eu vou assistir. Bem, a Natália Nochuka, ou Biblioteca Mística de Dantália, que é o nome que tá recebendo pro lado de cá, era Gainax, passa na TV Tóquio, a 1h23 da madrugada, de segunda pra sábado. De sexta pra sábado, segunda passar, é isso aí. E lá se foi mais uma temporada. Mais uma, sem continuações, como sempre. O Johan dessa vez não vai comentar, sinto muito. Dessa vez, então, nós tivemos boas surpresas, como The Idol Master. A gente... Penguin Drum, né? Que ninguém tava esperando. Ah, Penguin Drum já põe em outra categoria, né? Esses animes que começaram muito intrigantes, muito what the fuck, mas... E que são muito promissores, assim, que deu vontade de continuar assistindo, né? É, apesar do que o Johan falou, como eu só vi um episódio de cada um, então, pra mim, ainda nessa lista da tal Number C e o Mawaru Penguin Drum e o Kami-sama no Memocho, quer dizer, o Memocho não foi o WTF, mas o Number 6 e o Penguin Drum entra nessa coisa do WTF, né? Uhum. O Kami-sama no Memocho foi só um bom anime mesmo, que você já pega como é que vai ser a história e já te lembra pra continuar assistindo, porque é bom mesmo e acabou, né? Teve uns dois, né, como Sacred Seven, por exemplo, e o Kami-sama Dolls, que você fica na dúvida, né, que tem tudo pra ser bom, mas tem alguns elementos que te deixam meio na dúvida, então esses eu não sei, eu vou esperar mais um pouco, ouvir mais comentários, de repente, depois que acabar talvez eu pegue e assista, se eu souber que um deles terminou bem e forte, não sei o que, então eu pego e assisto tudo, né? Agora, definitivamente, que tem potencial, assim, pra pegar e ir assistindo enquanto passa, né? Se for pra recomendar, eu ficaria com o Sag Drop, com o Number 6, com o Mawaru Penguin Drum e o Kami-sama no mesmo show. É, aqui é basicamente o meu caso também. O Number 6, uhum. Number 6 é mais uma curiosidade, que eu posso garantir que com certeza vai ser muito bom futuramente e tal, sabe? Que vai, como série no geral, não só numa primeira impressão e não só em potencial, provavelmente vai ser muito bom. Tem uma hora o Penguin Drum, o Zag Drop e o Kami-sama no Memocho, né? O The Agora. Idol também, mas o The Idol Master talvez eu também espere terminar pra saber se realmente a série foi criativa e foi aquele nível o tempo e não. Olha, os últimos episódios, depois que a gente falou, saiu mais um, cara. Tá bem legal mesmo. Não, eu tô gostando bastante do Idol Master. Eu vou acompanhar pelo menos uns 5 ou 6 animes dessa temporada, que vão ser esses 3, ou o Idol Master também vou seguir. O Number 6 vou continuar assistindo também. Esse Nekogami eu devo continuar pela diversão. E os pequenininhos e tal. E outros eu devo deixar pra quando terminar. Agora, pra uma época em que todo mundo fala sobre o fim da indústria e crise, blá blá blá, e não sai nada bom e tudo mais. A gente comentou 23 animes. Minimamente bom, a gente pode dizer que tem pelo menos uns 8, sabe? É, e se a gente for comentar os mais ou menos, ou os que tem potencial, passa da metade. Não, e lixo total é uns 3, né? Você tem o Rokyubu, você tem o Mayotiki agora, né? E o Manion, o Rikinsho, né? Uhum. Tem o quê? Você tem 4 ou 5 que são muito ruins, e que 4 ou 5 é o quê? Um quinto do que a gente comentou, sabe? E mesmo... É aquilo, né? De que eles são ruins... Não, são ruins pro tipo de público que nós somos, né? Não, e mesmo esse Manio Rikincho, você pode associar ele com Twin Angels e dizer que eles podem funcionar como um tipo de paródia não intencional, entendeu? Então você ainda vai achar gente que aprecia por causa disso, de repente, não sei. Então, enfim. Né, cara, nossa, é uma temporada que assim, ela tá bem recheada de coisas interessantes. Que se você não pode dizer que é muito bom, como esses 4 que a gente falou, esses 3, 4 que a gente falou, você tem coisas que são relativamente interessantes. Blood Sea, por exemplo. Você não pode dizer que Blood Sea é ruim, sabe? Não. É um produto pra pra um certo público e tal, e que pra esse público funciona muito bem. Secret 7 também, sabe? Até o Croissé é muito bem pensado, muito bem construído, sabe? Uhum. Então, é muito complicado, sabe? A gente tem números aqui pra provar nesses dois programas que não tá saindo tanta coisa ruim assim. Pelo contrário. Se você pega assim, porra, é impossível, né? De 29 animes, 30 animes que saíram, ele vai falar, crise, porra, não tem nada de bom. É isso, né? Talvez sendo que você... metade deles é pelo menos competente, né? Então... isso é menos chato, né? Enfim. É isso, gente. Bom, é isso, gente. Até semana que vem, tchau, tchau, até o próximo preview. Até mais. No preview, não. Até semana que vem com outro assunto que não é preview. Isso. We'll be right back.